Internet! Eu retornei! Após duas semanas longe, atravessando mares, oceanos, você achou que você tinha se livrado de mim? Não! Eu estou de volta! Semana que vem eu tenho outro compromisso, então eu não venho. Então eu não apresento o programa semana que vem. Mas depois! Depois o Reino de Terror recomeça! Olá! Bem-vindos ao Shuffle, podcast oficial de Nerdman. Eu sou o Vitor Ferreira. Comigo na roda, nessa semana, Camila Mamed. Eu tô tentando parar de rir, por favor. Pode passar pro próximo. Vitor Camilo. Oi. E meu usurpador, Rodrigo Trindade. Esses dias vão acabar, viu, Rod? Pois acabou. É, não vou nem dar oi. Pois é, como vocês estão? Eu até perdi a voz nesse momento. Eu tô bem, tô muito feliz que você voltou e agora a gente não tem mais que ter o show apresentado pelo Rodrigo Trindade. Nossa. Inclusive, na semana que vem, quando você não estiver aqui, já temos com certeza outro apresentador. Vai ter golpe. Qualquer pessoa, menos o Rod. Nossa. E não vai ter Rod. Não vai ter Rod, exato. Isso é difícil com o tema do próximo podcast. Exatamente. Enfim, nos reunimos aqui para falar de um assunto que é muito caro aos nossos corações. São os desenhos que formaram nosso caráter, nossas vidas. Seja na infância, seja hoje em dia, quem sabe? Não sei. Vamos descobrir depois da música. Eu gostaria de começar o assunto do podcast falando mais da minha história, uma história muito bonita. Um desenho que me criou, me formou, me transformou no ser que eu sou hoje em dia, que influenciou inclusive a entrada desse podcast. Que é Freakazoid. Ah! Meu desenho, talvez, talvez jamais. É meu desenho favorito de todos os tempos. Desde meus 5 anos. Cara, será que faz 20 anos que eu assisti esse programa? 20 anos assistindo esse programa? É genial, tanto na época quanto hoje em dia, quando você revê e você pensa nas piadas que você... Ah, isso que você queria dizer com isso. É maravilhoso, cara. Inclusive, eu tenho uma piada interna com meu namorado. Várias vezes a gente vira um pro outro e fala, que dureza, Frica. Porque a gente viu um vídeo, tipo, um ano atrás e a gente... Nossa. O vídeo é maravilhoso, cara. Sério, coloquem Freakazoid no YouTube. Eu lembro do episódio que acontece isso, que é um episódio que é meio que uma paródia de Ilha do Dr. Moreau. É, isso. Que a namorada do Freakazoid fica repetindo isso o tempo inteiro. Ela perto da hora. Aí tem uma hora que o Freakazoid fala, acabou o tempo da piada. Foi um dia que eu acordei e falei, nossa, que saudade de Freakazoid. Aí eu comentei com a Lê e ele também adorava Freakazoid. A gente falou, meu, será que tem no YouTube? E aí a gente viu e esse episódio foi maravilhoso. Que dureza, Frica. É genial, cara. Sabe que eu não assistia muito Freakazoid? Ah. Eu assistia por causa da minha irmã. Era naquele momento de competição, sabe? Ah, tipo, sim. Eu queria assistir, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco. E ela tava assistindo Freakazoid e eu ficava lá, tipo... E aí, já acabou? Coloca na propaganda. Eu não sabia o que competia. A Freakazoid passava no sábado de manhã, muitas vezes. É, era no sábado de manhã. Mas assim, eu falei um desenho genérico, assim, mas eu lembro que rolava essa competição. Você esperava o quê? O Pink e o Cérebro? Que vinha depois? Não, na real eu não gostava muito dos desenhos da Warner. Cara, eles eram adultos demais pra mim. É, os desenhos da Warner eram um dos meus favoritos. Desde quando eu era pequeno até hoje em dia. É um homem maduro, explica, né? Muita coisa. Não, e eu tava revendo eles e tem umas piadas, cara, que você, só quando você tem um conhecimento maior do mundo, você entende. Exatamente. Tipo, tem um episódio do... Não sei se é do Animaniacs ou do Pinky Cérebro, mas tem o Pinky Cérebro. Que é uma meio que uma paródia de Godzilla. E aí tem um cara parado o tempo inteiro falando, sim, eu entendo. Você não sabe o que, cara, é engraçado por si só. Mas depois, anos depois, eu fui descobrir que é uma paródia de uma versão americana de Godzilla, do Godzilla japonês, que colocaram um ator, nossa, basicamente, pra reagir ao que tá acontecendo. Olha na história. A e, cara, o Freakazoid era genial por, não só por isso, mas por me apresentar ao que é o Guilherme Briggs. É verdade. Guilherme Briggs, pra quem não sabe, é um dublador... talvez o melhor dublador do Brasil. Um dos mais famosos, né? Com certeza. Um dos mais reconhecidos. E o tem um retratinho do Guilherme Briggs em cima da cama do Vitor. Ele carrega um medalhão, você nunca viu? É um escapulário, né? É um altar. São Briggs. É, então, tem uma foto do Guilherme Briggs e um logotipo do Freakazoid do outro lado. Você vai fazer uma tatuagem dele, né? É, eu acredito que sim, eu tô planejando. Legal. Mas a cara dele? No joelho? Não, era mais... no peito aqui, do lado esquerdo. Ah, porque Guilherme Briggs é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, né? Na verdade, é um grande diorama com todos os personagens que ele fez. Nossa, que bonito. Que linda. Já tem arte conceitual pra gente poder colocar no podcast? A gente pede link? Pro Henrique fazer, ele que ficou encarregado. Eu vejo. Mas enfim, era genial. Cara, o timing que ele tinha de mudar as vozes, as frases de efeito. Você falou do Duque Duras do Freak, eu tenho uma frase que eu não uso, mas que eu gostaria muito de usar. É o chãozinho gelado. Não, inclusive eu fico pensando, né? Quando a gente era criança, obviamente a gente assistia esses desenhos todos traduzidos, né? Dublagem em português. Era toda dublagem. Então, pra mim, o Freakazoid realmente é muito a voz do Guilherme Briggs. Uhum. E se você assiste em inglês, não tem tanto assim essa graça, né? A gente cria uma memória afetiva com aquele tipo de voz. É, exato. Eu até assisti. Achei a voz do cara boa, mas não tem como bater a nostalgia de infância. É, parte da graça, com certeza, é a voz do Guilherme Briggs. Porque... E essas alterações que ele fazia, que eram realmente muito boas. A animação tem um negócio que, quando um filme é dublado, tem uma grande diferença, né? No filme você percebe quando você tem, sei lá, capacidade cognitiva de distinguir que a boca do cara não tá acompanhando o som que você tá ouvindo, que não é a mesma coisa. E acho que você acaba perdendo alguma coisa da experiência, da qualidade do filme, da atuação dos atores, por causa do trabalho de dublagem e animação é muito mais criativo, né? Sim. Existe muito mais espaço pro cara refazer o personagem. Uhum. E funciona independentemente do personagem, assim. Sim. Tipo, porque você vê a animação... sincroniza, de certa forma, com a dublagem, ao contrário de uma dublagem de filme. E não sei se vocês sabem, ele trabalhou no processo de localização, de tradução do projeto. Então, por isso que tem muito dessa brincadeira, porque ele trouxe aspectos meio de comédia brasileira pra comédia americana. Então, tem umas referências a coisas dos Estados Unidos que você não tem a menor ideia do que ele tá falando. Tem um episódio em que o vilão tortura a família do Dexter Douglas com um stand-up de um comediante X. E não tem como traduzir isso. É, o cara tem que achar um jeito de adaptar, né? É, exato. Mas, os desenhos da Warner, pra mim, de infância, eles eram o top do top. Pink Cérebro era muito legal. É, pra mim tinha essa coisa, assim. Eu achava eles... Hoje em dia, eu provavelmente acharia eles sensacionais. Uhum. Mas pra mim, na época, eles eram muito adultos, assim. Era muita coisa pra acompanhar. Eu acabava... caindo mais pelos animes. Você achava muito bizarro o Freakazoid estar no meio de uma aventura e parava o Cosgrove e falava, vamos pro parque de diversão? Vamos! Aí o episódio parava e tava eles no parquinho. É, eu lembro do Visão Relaxante. Nossa, Visão Relaxante é genial. Vocês lembram disso? Sim. Eu acho que sim, cara. É familiar. O que era mesmo? Era um episódio em que, pra passar dos sensores e pra não ofender as crianças, todas as cenas de ação... eles cortavam pra um aquário com peixinhos, e aí tocava uma música mó acalmante, que era... E aí tocava Visão Relaxante. Aí cortava de volta pra luta, a luta tinha acabado. Era muito bom. Era muito... Cara, eu lembro do meu pai dando gargalhadas desse negócio. Então, desenho que devia ser muito legal, né, pra assistir com os pais, né? Porque os pais também conseguem se divertir bem. Meu pai adorava Freakazoid. Um que eu não sei se é da Warner, porque você tava fazendo essa divisão e eu não sei necessariamente, na época eu não fazia questão de saber o que, que era de quem. E um que eu assistia bastante com meus pais era o Laboratório de Dexter. Laboratório de Dexter era Cartoon. Era do Cartoon Network. É, que também tinha umas referências meio adultas, mas era bem, mas era mais diluído, exato, né? Exato, tipo, os Cartoons eram mais... Acho que era bem isso, assim. Tipo, eles iam nessa onda, eles beiravam esse humor nonsense. Mas eles sabiam que era programa de criança. Exato. Mas o Pink e o Cérebro era também passavam no Cartoon. Não passava, não. Mas... Passava no Cartoon? Passava. Tanto que na minha cabeça, até esse momento, eu realmente achava que Pink e o Cérebro era do Cartoon Network. Não, só por isso que bateu a dúvida aqui. Não, é da Warner. Mas Warner. Minha cabeça sempre foi Warner. Não lembro de ter visto Pink e o Cérebro no Cartoon. É, passava. Tanto que começou nos Animaniacs, né? O Pink e o Cérebro não era um programa do... Parado. Da parada, ele virou um spin-off. Meus amigos. É, exato. Os Animaniacs era o que eu acho que eu menos gostava, porque esse era mais adulto de todos, provavelmente. Sim, era bem adulto. Era bem tenso. Você não achava graça. Minha irmã adorava, por exemplo. Nunca vi graça mesmo. Minha irmã é 7 anos mais velha que eu, então acho que ela tinha mais maturidade pra entender. É, pra mim, dessa leva aí de desenho, você tá até falando do Freakazoid. Eu sei quem é o Freakazoid, mas eu acho que eu não assisti esse desenho. Que dureza, Rod. É, foda. Acho que tem muitos episódios no YouTube. Tem. Não, a primeira temporada acho que foi perdida pro tempo. Não, eu consegui encontrar alguns pontos, mas tipo, o episódio com Fumblebum, cara. Que é tipo uma paródia de fanboys, né? Tanto que no americano, ele, na versão americana, ele é chamado de fanboy. Ah, aí tá uma oportunidade pra Netflix, cara. Aposto que teria muita Nossa. Audiência, cara. Com Alô, certeza. Netflix, que sempre escuta a gente, é, né? Patrocinador. Patrocinador, né? Um oferecimento, Netflix. Por favor, Netflix, por favor, nos escutem. Eu sei que vocês sempre estão aqui prestando atenção nas nossas sugestões. Uhum. Frikazoid, por favor. Ah, não. Desenhos da hora, né, em geral. Animaniac. Mas agora a gente mencionou o fato dos cartoons terem esse lance mais adulto também. Eu tô aqui lembrando os vilões das Meninas Superpoderosas, né? O Diabo, o né? Ele, o Ele. Que era o Guilherme Briggs. Ah. É. E aí ele era um vilão meio afeminado. A imagenzinha do Ele vai ficar onde no seu mosaico? Então, não sei. Eu acho que ficaria entre o Super-Homem... E o Mewtwo. O Mewtwo era dublado por ele, já? Era dublado por ele. O Mewtwo falava? Não me lembro falava, disso. No filme ele falava. Era ele e o Meow que falava. De Pokémon. Acho que basicamente todos os Pokémons que merecem um filme deles falam. Entendi. Não sei, eu vi os dos pássaros. Os pássaros eu não lembro que eles falavam. Pássaros lendários, né? Os Zapdos, o Articuno e o Moltres não, mas o Lugia falava. Uhum. É, pra quem não entendeu, a gente tá falando de Pokémon? Isso. pode ser que tenha gente que não tenha assistido, né? Exato. Por exemplo, eu assisti, mas vocês acabaram de mencionar aí alguns nomes que eu realmente não me lembro. Isso, mas tem uma coisa legal, né? Articuno, Uno, Zapdos, Dos, Moltres, 3. Oi? Olha só. São os pássaros lendários da primeira geração. Era o pássaro 1, pássaro 2, pássaro 3. Nossa, eu realmente não me lembro dessas coisas, gente. Mas sabe que eu já era mais velha quando passava Pokémon, então eu não... Sabe? Acho que eu só joguei, sabe? Eu vi muito pouco na TV. Eu zerei recentemente o Leaf Green de novo, e eu achei um contrassenso, porque na verdade o primeiro pássaro lendário que você encontra é o Zapdos. Aí, faz sentido, né? Aí esse bando de gente não sabe contar, né? Exato. Dragon Ball Z! Vai, planeta! Frikazoid! Os desenhos da Warner, pra mim, são o topo depois, sei lá... Nickelodeon? Nickelodeon, eu queria chegar aí, cara. Compartilhe, Camis, o seu amor por Nickelodeon. Então, o meu amor por Nickelodeon era imenso. Meu sonho de vida quando era criança, além de ser escritora, era trabalhar na Nickelodeon. Uhum. Todos os programas que eram feitos pela Nickelodeon, no final, tinha uma vinhetinha, né? Esse programa foi gravado nos estúdios da Nickelodeon, não sei o que lá, em Flórida. Não lembro do que falava no meio, mas eu lembro que era na Flórida. E, nossa, eu sonhava demais trabalhar na Nickelodeon. Participar da Lendas do Tempo Perdido? Sério, gente, eu tenho 28 anos e às vezes eu ainda coloco no YouTube Lendas do Tempo Perdido. Se tivesse é muito uma legal. Versão pra adultos, jovens adultos. Eu iria disso, fácil. A gente formaria dois times aqui. Nossa, mas eu iria fácil, as Barracudas Azuis. Gente, eu adorava. É sério, tipo, meu sonho de vida era fazer esse programa. Eles tinham um pool de 4 nomes possíveis. Não, tinha vários bichos. Era, tipo, vários bichos. Tinha, tipo, os leões amarelos. Era sempre um bicho diferente. O pterodáctilo rosa. Eu achava muito inteligente isso, tipo, Barracuda, sabe? Animais diferentes, sabe? Não, os cachorros marrons, entendeu? Um negócio criativo, sabe? Porra. Tinha, sei lá. Tipo, Sharpeys azuis. Isso é estiloso. Tinha, sei lá, uns 10 tipos de bichos e várias cores. Era muito legal. Sério, era demais, assim. Nossa, eu adorava esse programa. E eu adorava tudo que passava na Nickelodeon. E aí eu coloquei na nossa pauta, né? Se você chegava em casa e fazia maratonas de coisas na TV, né? Logicamente, depois de fazer a lição de casa, viu? Mamãe, papai, claro. Eu assistia a Nickelodeon. Nossa, eu sabia a programação da Nickelodeon de cor, cara. Eu assistia tudo. E o legal da Nickelodeon é que não era só desenho animado, né? Lendas do Tempo Perdido, pra quem não sabe, era um programa com crianças que participavam, tinha um apresentador lá. Era um game show, né? Era um game show. O apresentador era tipo um Indiana Joneszinho, assim. Um Celso Portioli americano. Exato. E aí as crianças tinham que competir respondendo... Eu diria que era um passo ou repasso azteca, assim. Putz, é uma boa explicação. Eu ia falar que era uma ponte do rio que cai na América. Mas era muito legal, cara, porque não era só a ponte do rio que cai. A primeira fase que tinha todos os times, eles sempre variavam, né? Mas às vezes, sei lá, tinha que atravessar um riozinho. Aí quem conseguisse, era em duplas, né? O seu time era uma dupla sempre. Aí você tinha que, com a ajuda do seu amiguinho, cruzar um riozinho lá com uma boia. As 4 primeiras duplas que chegassem tinham que responder um quiz, que era de conhecimentos gerais. Então, tipo, não era só o físico, sabe? E aí depois, obviamente, você tinha que entrar no Templo Perdido e tentar encontrar lá as medalhazinhas e tal. E aí os guardiões agarravam você. É, dava muito medo nessa parte, mas eu conseguia assistir. Eram uns caras de 2 metros, cara. Eles davam um abraço na criança. E tinha umas perucas muito loucas, assim. Tipo, nossa, ia morrer do coração se aquele bicho estivesse atrás de mim. Não, cara. Eu pensava, essas crianças morreram, cara. eu não lembro de ver elas depois. Não, porque se o guardião pegasse a criança, ele levava ela de uma passagem. Você não via mais a criança, né? Exato. Acabou, perdeu, já era. Pra mim, você tá começando pelo melhor programa eliminado. Da Nickelodeon. Então, mas exato, que não é um desenho, né? Então, pois é isso que eu tava dizendo. Assim, o legal da Nickelodeon é que tinha os programas, né? Tinha um que eu não via, morria de medo também, falando em coisas de dar medo, o... Ah, Monstro? Are You Afraid of the Dark? Ah, o... Nossa, era... Não lembro. Esse passava bem à noite. Era só pra quem conseguia ficar acordado até. Os pais deixavam ficar acordado depois das 11. Era tipo uma coletânea. Era tipo umas... Contos da Cripta. É, pra criança. Assim, eram uns pré-adolescentes que se reuniam e ficavam contando histórias de terror. No meio de um acampamento. É como assim, a gente tá aqui, né? Tipo, em círculo e tal, e eu começo a contar uma história de terror. E eles fazem a representação, tipo, linha direta, sabe? Tipo, faz a representaçãozinha da história que eu tô contando. Mas na Nickelodeon passava Goosebumps também, né? E, cara, eu tinha medo só da. A vinheta de abertura de Goosebumps. Que tinha um cachorro possuído, era tipo um golden, mó bonitinho, assim, só que ele tinha olhos verdes. Nossa, provavelmente por isso que eu não via, então. E aí você ouviu o cara falar, Goosebumps, credo? Nossa. Medo começa agora. Nossa, eu morri de medo de Goosebumps. E passava tipo de manhã, no sábado, era muito nossa bizarro. Senhora, realmente essa parte eu não lembro. Mas enfim, além dos programas que eu amava todos, eu via tudo, realmente, eu via tudo que passava na Nickelodeon. Eu via muito os desenhos, e o desenho que... formou o meu caráter, que é o meu desenho preferido. Tem alguns desenhos que formaram o meu... Olha só! Eu acho que vai ser o que eu não gosto. Ai, meu Deus. Se você não gostar desse... É que você não gosta de Nickelodeon, em geral. Vou te dizer, só depois encontrar você, porque é um desenho super inteligente. Tá. E muito bom. Eu tenho quase certeza que é esse. Porque todo mundo adora e eu não. Vamos fazer assim, a gente vai falar ao mesmo tempo, tá bom? Quando eu vou revelar o meu. Vai. 3, 2, 1. Ei, Arnold. Aê! Que bom. Doug é legal, mas não é o que formou meu caráter. Não formou meu caráter. Eu via Doug, achava legal, mas assim, legalzinho e tal, mas não. Ei, Arnold. Cara, é sensacional. Arnold é muito bom. Pra quem nunca viu, cara, joguem no YouTube. Cabeça de bigorna. É, Hey Arnold em inglês. Aqui é a cabeça de bigorna, lá era a cabeça de futebol. Football Head. É, porque o personagem principal, o Arnold... Ele era... A cabeça dele era em formato oval, de bigorna, né? Ou meio então de... oval, meio cara. Totalmente oval, tipo... Era um futebol, uma bola de futebol ponto, americana. Sim, era uma bola de futebol americana, exatamente. E aí, era o desenho era sobre a vida dele. Ele vivia com os avós, porque os pais tinham morrido. Ele vivia num sótão, que era maravilhoso, mais ou menos o lugar onde a gente está hoje. Meu sonho de consumo como criança, queria muito viver num sótão, era demais. Ele tinha um controle que controlava todos os aspectos ele conseguia, do quarto. Ele conseguia, tipo... Ele dormia num sofá, que ele abria e fechava com o controle. Ele inventava umas coisas, tipo, o despertador dele era ele mesmo, as mãozinhas dele, assim, é muito legal. E os avós dele eram muito legais, eles eram muito doidões também. Uhum. E, enfim, era a vida dele na escola, na vizinhança, que tinha vários amiguinhos, tinha uma menina que era apaixonada por ele, a Helga, que só ficava querendo falar mal dele e tal. É. E, assim, o mais legal, que eu mais adorava, acho que foi uma das coisas que realmente formou meu caráter, é, a trilha sonora desse desenho era sensacional. Tocava jazz. Imagina que você fazia um desenho pra crianças com jazz. Era tudo cool, sabe? Era uma vibe muito legal. E, aliás, acho que pensando no Rei Arnold, eu lembro também de Ginger, que também eu adorava. Era bem legal também. E, tipo, falando aquela coisa que a gente tava falando, né? Das temáticas adultas nesses desenhos. Tipo, a Nickelodeon seguia por uma temática mais dramática, né? Era uma coisa mais, tipo, retratar a vida como ela é, te fazia pensar mais, né? É, o que eu ia falar, a pegada do Arnold é que era a vida de um adolescente. Sim. Pré-adolescente comum. Ele tinha umas coisas bizarras da família dele, os pais eram aventureiros que desapareceram e tal. Mas ele vivia a vida dele, ia pra escola, tinha os amigos dele, tinha os bullies que fodiam a vida dele. Não tinha mais nada além disso. Mas isso já era o suficiente. Já era o suficiente. Ele não precisava ter um superpoder, nada demais. Sim. Agora, eu preciso revelar uma coisa. A primeira vez que eu vi Rei Arnold foi... Eu lembro, eu tava na casa da minha avó, com um primo meu, que é mais velho. E aí ele chegou pra mim e falou, vem ver esse desenho comigo aqui, não sei o que, é mó legal, chama Rei Arnold. Ele falou, tipo, Ei Arnold, né? Aí eu fiquei, tipo, Ei Arnold? Tipo... Por que desenho chama Ei Arnold? O Arnold é surdo? então, a vinheta é muito legal. No final, eles falam, Ei Arnold! É muito bonitinho. Inclusive, a Helga que tá reclamando, tá chamando ele. A abertura inteira é ela berrando o Arnold, e aí você vai vendo os personagens. Arnold! É, exato. É bem legal. Dragon Ball Z! Vai, planeta! Todos os desenhos da Nickelodeon eram muito legais. Cara, tinha alguns que eu não curtia. É verdade, tinha alguns que eu não curtia. A maioria eram muito bons, mas tinha uns que eram bem bosta. A Vida Moderna de Rocko, eu tentava muito gostar, cara, mas eu não conseguia. A Vida Moderna de Rocko, eu não entendo como passavam um programa pra criança. Era exato, muito depressivo, cara. Né, cara? Era um programa... Era pesado. Era tensíssimo. Era. Uma coisa que eu mais me lembro é que tem uma hora que ele vai trabalhar... O Rocko, acho que ele tinha perdido o emprego. Nossa, vou voltar a assistir essa série agora. Tá na minha vibe. Aí ele começou a trabalhar num telesex, cara. Nossa! É verdade, é louco, velho. Não vou voltar, não. Não, era ele falando no telefone... Oh, baby, oh, baby, oh, baby, oh, baby, o tempo inteiro. Gente! Era muito bom. Nossa. Aí era tipo... Descobria que era a mulher do... Mulher do vizinho dele que tava ligando pra ele. Meu Deus, cara. Por engano, sem querer. É. Então, é verdade. Tinha algumas que realmente eu não... Mas eu via mesmo pesado. Assim. Rain e Shimp também era nessa pegada. Era bizarríssimo aquele programa. Esse eu não via. Na verdade, parando pra pensar, assim, ó. Rocko's Modern Life, Cat Dog, eu achava uma bosta. Eu via. Não amava, mas eu via. Castores Pirados, eu não achava graça, mas eu via também. Se passava na Nickelodeon, eu deixava a TV ligada o dia inteiro. Então, tipo, se tava passando, eu tava vendo. Mas eu não curtia Castores Pirados pela dublagem. É verdade. Guilherme Briggs. O que eu gostava... Castores Pirados, vamos ficar onde? Então... Acho que é legal embaixo, né? Que aí o rabinho dá pra ficar assim pro lado, assim, também. Enfim, mas a dublagem era alguma coisa legal. Na verdade, eu curtia muito das piadas meio bizarras com os super-heróis que eles tinham, que era, meio que uma piada com histórias em quadrinhos, que era um dos irmãos era o vilão. Aí no episódio seguinte ele virava o herói. Aí ele virava, eu sou o castor que era mal. Depois bom, depois mal de novo. E agora eu não sei mais o que eu sou. Cara, agora que eu tô reparando, como a sua voz é parecida com a do Guilherme Briggs. Quando você dá essa impostada, fica perfeito. Ele treinou no teatro. Né? Exato. O objetivo dele de vida chuveiro, é esse. Gente. Aliás, todos os anos de teatro que o Victor fez foram recompensados na abertura desse programa. Foi sensacional. Vamos lembrar pra sempre desse momento. Ator fracassado, teve um momento de glória. O mais legal foi que ele não avisou a gente, então foi muito bom. Eu tinha comentado que eu ia fazer uma apresentação. Eu adorei. Vai. Olha, outros desenhos da Nickelodeon que eu gostava. Os Anjinhos, eu gostava bastante. E os Irmãos Rocket, era legal. Ah, Rocket Power. Rocket Power, verdade. Tinha, tipo, esporte, daí eu gostava. E Bob Esponja, cara. Bob Esponja eu vi até uma idade que eu não tenho coragem de admitir, assim, sério. Eu sei cantar a música de abertura. Ah, mas... Por favor, toque a música de abertura, por favor, Vitão. Abacaxi. Não, vivi no abacaxi e mora no mar. Bob Esponja, calça quadrada, ele adora a maré espirrada. Bob Esponja, calça. Vou parar de cantar, gente. Não, continua. Não, tá vergonhoso. Vamos até o fim. Vai acabar. Vai. Não, mas Bob Esponja também tinha esse. Tem umas coisas meio. Adultas? Tem. Tem muitas coisas adultas. É por isso que é legal e eu vi até uma idade que eu não quero admitir. Não, cara, era um desenho que meu pai também gostava de assistir. Esses desenhos que dá pra você ver com o seu. Que dá pra você ver sendo criança ou sendo adulto, sabe? Bob Esponja eu gostava muito quando eu era criança, mas depois eu fui enjoando, assim. Até quando. Eu lembro quando eu fiz 14 anos, eu, né, como o ouvinte já sabe, eu era todo. Metaleiro, tinha cabelo comprido, andava de preto e tal. Não sei Iron o quê. Maiden. Não. Desculpa, Metallica, eu sempre confundo. Você não falou que o Ed era do Metallica, então tá tudo bem. Nem sei quem é esse. Mas aí um dia eu vi numa loja de brinquedos um Bob Esponja que, tipo, você apertava o nariz dele e ele falava, assim. Ele espirrava água? Não. E aí? Não, tipo, e eu fiquei louco pra ter aquele Bob Esponja. Eu pedi pro meu pai de aniversário. Ai, que fofo. Só que, tipo, ninguém podia saber que eu queria aquele Bob Esponja. Tava trancado, era, sete, tipo, chaves. Era meu guilty pleasure total, assim. Aí saía, de vez em quando saía o som. Não, é o Goku, não é o Bob Esponja. Tipo é o meu cavaleiro do Zodíaco. Não, é porque o dublador do Bob Esponja é o dublador do Goku. Ah, olha só. Quem é o dublador? É o Wendell Bezerra. Você também gosta dele? Ele é legal, pô. Seus cara, ídolos é o Goku também? E o Bob Esponja. São dois personagens importantes mesmo. Que crossover bizarro, meu Deus. É. Mais uma coisa da Nickelodeon. Não sei se já é tarde pra vocês ou... é que é uma, acho que é uma, um desenho que veio um pouquinho depois. Na verdade, é uma animação em 3D, que era Jimmy Neutron. Eu não cheguei a assistir, eu já tava meio velha já. A Jimmy Neutron, eu tive muito preconceito com ele quando ele saiu. Daí depois um dia, eu assisti, eu falei... Isso é legal, e aí eu comecei a assistir e também tipo, era legalzinho, assim. Era estranho porque ele lembrava um amigo meu de tempo de escola, então eu ficava meio... Perturbado, assim. Era meio perturbador. Ele não tinha uma cabeça daquele tamanho, mas as feições eram similares. Tinha o cabelo enroladinho, assim, na ponta. O mais perturbador do Jimmy Neutron é que o pai dele parecia uma pessoa completamente lobotomizada, né? Cara, eu não lembro de Jimmy Neutron, honestamente. Você... Eu lembro vagamente, só. Mas desenhos 3D tinham... opções mais divertidas do que Jimmy Neutron. Tipo? Yeah. Tipo, o mais antigo que eu lembro era Reboot. Vocês lembram de Reboot? Não. Caralho! Não. Ideia. Reboot era uma série em que... Era uma série de animação por computador que passava-se dentro do computador. Sim, eu lembro. Olha, que metalinguagem. É, e aí a pegada era que os programas de computador tentando foder a vida do usuário do computador. Porque o usuário tentava jogar um jogo, aí chegavam os caras lá, que era o Guardião. Não lembro o nome dele agora. Mas enfim, chegava ele... Agente Smith. É, exato. Aí chegava ele servia como o CPU, como inimigo do jogador. E o objetivo do cara pra, sei lá, continuação da existência da galera do computador era que o jogador perdesse o jogo, que o usuário perdesse o jogo. E era assim que funcionava o jogo. Você não... E aí tinha o Mainframe, que era o vilão, que era um cara meio bizarro. Era meio que o precursor desses animações 3D. Lembro. Foi... Esse desenho foi lá pro 96. Mas... Eu acho que ele passou, tipo, na Cultura, não foi? Não lembro se era na... acho que talvez na Cultura. Eu lembro que passava num canal fechado. Não lembro se era... Mas aí nessa linhagem dele, eu lembro de Guerreiros das Sombras, Das Sombras. E do que passava antes, que era o Beast Wars. Beast Wars era muito bom, cara. Mas depois eu fui reassistir, tipo, é muito ruim. É, exato. Você não pode ver, você pode ver algumas coisas, cara. Não, mas, cara, eu amava Beast Wars. Era muito legal. E aí tinha... E Guerreiros das Sombras eu tolerava só porque, tipo, passava antes, eu acho. Eu acho que Beast Wars era o prato principal, assim, da sessão desenhos em CG, assim. Uhum. Acho que Beast Wars era o principal e Guerreiros das Sombras passava um pouco antes. E, tipo, eu tolerava Guerreiros das Sombras porque era mais ou menos a mesma pegada e tal, não sei o quê. Tipo, era feito do mesmo jeito. Mas eu, no fundo, eu olhava e falava, nossa, que desenho esquisito. É, não, porque a animação era terrível, cara. Ah, mas até era o mesmo nível de Beast Wars. É, não, tô falando, as duas animações não tem isso, quando você olha de volta. Eram CGs meio primários, né, você pensa na época. Ah, sim. Ah, mas pra época era nossa, né, tipo... Um que era mais ou menos assim era o Johnny Quest dos anos 90, vocês lembram? Ah, Johnny Quest eu vi, era do Cartoon Network. É, do Cartoon Network, que era... Eu lembro o nome, que não é o da Hanna-Barbera, né? É, não era o da Hanna-Barbera, era um remake dos anos 90 que o Dr. Quest tinha criado um mundo de realidade virtual, e aí... E eles entravam e viravam um 3D vagabundíssimo. Nossa, eu sou tão velha que quando o Victor falou Johnny Quest, eu realmente pensei o da Hanna-Barbera. Mas passava. Era o que eu via. Esse passava. Aí que ele falou, eu não me lembro, não. Passava. Mas se bobear, a referência maior de Johnny Quest seja esse da Hanna-Barbera. É, agora vendo aqui a imagem, lembrei do que é. Mas esse é o Johnny Quest clássico, né? É, tem o Johnny Quest clássico e tem o Raj. Que era o... Era tipo o Robin dele, né? Era o indiano, o menino indiano. De quem que era o cachorrinho? O Bandit. Era do Johnny Quest. Do Johnny Quest, é. Não, e o novo dos anos 90 tinha uma menina. Olha, era legal. Era filha do Race Bannon. Nossa, realmente, era uma coisa muito trash. Era muito... É tipo bonecos, assim. Era muito escroto, nossa, cara. Nossa, eu nunca vi isso, não. Realmente, horrível. Cara, eu vou pegando aqui na internet. Não, isso é passava coisa. No Cartoon, isso? Passava no Cartoon. Cara, eu tinha tantos brinquedos de Johnny Quest. Eu adorava aquele desenho. Se eu ver hoje em dia, eu vou ficar meio triste. De certa forma, olhando essa imagem aqui, isso daqui são basicamente bonecos. É isso aí. É isso que você tá vendo. Cara, eu não lembro. Assim, eu lembro que tinha... O Johnny Quest da Hanna-Barbera. Uhum. E eu lembro que tinha uma versão 2.0 do Johnny Quest, mas eu não lembro dessas imagens. Nossa, que zoado, meu Deus. Gente, pra quem não procurou, Rod, como é que você encontrou essas imagens? Google Images, Johnny Quest 3D. É horrível. Não, Johnny Quest 90, provavelmente sei lá. Eu vou ter pesadelos com isso hoje. Mas eu gostava, as partes que, não, que tinham 3D eram realmente terríveis, mas tinham umas aventuras bem legais. Imagino, realmente. No 2D. Na minha infância, nossa, cara, também mas, tem infância. Mas, cara, Beast Wars era muito legal. Beast Wars era maneiro. Cara, eu lembro do episódio que o Optimus Primal virou Transmetal. Nossa, Optimus Prime não era Transformer? Então Beast Wars é Transformer. Beast Wars é tipo, é uma linhagem do Transformers. Só que é um Transformers que se passa tipo numa terra primitiva, em que ao invés de eles se transformarem em veículos automotivos, eles se transformam em animais pré-históricos. É, tanto que o Megatron se virava um tiranossauro. É, tipo... O Optimus Primal virava, era um macaco. Tipo, um gorila, perdão. Os vilões do Transformers original é o Optimus Prime e o... O herói é o Optimus Prime, e o vilão é o Megatron. No Beast Wars, o vilão ainda se chama Megatron e o herói se chama Optimus Primal. É, porque ele é um gorila. Primata. Na verdade, o nome veio antes e não fazia o menor sentido até ele virar um gorila. Mas ok. Dragon Ball Z! Vai, planeta! Bom, vocês estão falando de desenhos do Cartoon... Aliás, animações do Cartoon Network. É, né? Vamos pular pra esse assunto especificamente, que a Camisa falou que a Nickelodeon era a praia dela. Pra mim, o negócio era mais um Cartoon Network. É, inclusive, eu senti essa rivalidade com os meus amigos da escola, assim. Eu gostava mais de quem curtia Nickelodeon. Quem gostava de Cartoon Network, eu... Você era diferente, então, mas... Ai, Cartoon Network. As pessoas é, burras. Rod, coxinha. Cara, Cartoon Network eu achava canal de coxinha. Nossa! Eu nem sabia porque... o que coxinha, pra mim, era só o salgado na época. Justo. Eu via muito pouca coisa do Cartoon Network. E uma coisa que me incomodava demais no Cartoon Network era aquele Space Ghost de costa a costa. Nossa, aquilo era muito bom! Eu não entendia nada disso aí, cara. É um programa isso, adulto. Isso era outra coisa que era extremamente adulto. E, tipo, cara, se a gente visse hoje, ia ser maravilhoso. Hoje, mas, eu imagino que seja tanto legal. Quando você tinha 10 anos, era uma bosta, cara. Tanto que os caras que fizeram o Space Ghost Costa Costa fizeram Harvey, o advogado, fizeram... Isso era muito bom, cara. Laboratório Submarino 2021. Mas isso daí não é o Adult Swim? Mas eram esses mesmos caras. Sim, sim. O que é isso? Contem pra mim, que eu não sei. Adult Swim é uma subseção do Cartoon Network que passava... ali por 2006, 2007, nos sábados de madrugada. Que era totalmente... Que passava desenhos totalmente voltados pro público adulto. É, tinha o Aqua Teen Hunger Force, tinha o Harvey, o advogado, que era uma paródia dos desenhos da Hanna-Barbera. Tipo, tinha um episódio em que o... Falando de Junior Quest, em que o Race... Harvey, o advogado, no caso, era o Homem-Pássaro, só que ele era um advogado e não um super-herói. O Homem-Pássaro era do Space Ghost, né? Não, era meio que uma... Ele sempre aparecia um... episódios juntos, né? Tá. Não, era meio que um double feature. Aparecia, sei lá, tinha um episódio de Space Ghost dos anos 60, aí depois tinha um episódio do Homem-Pássaro dos anos 60. E aí ele falava, Homem-Pássaro! Guilherme Briggs! E tinha aquela porra daquele falcão, não, não é? Não? Ah, tá. Pô, pareceu. Parece, porque todas as minhas vozes parecem. É, isso é verdade. Cara, esse dia realmente vai entrar pra história. Pô, mudou minha vida com o Vitor. Vocês estão falando dos desenhos... Você tá acabando com a minha história de dublagem, a menos que eu passe a tocha. Enfim. Mas o Harvey, advogado, fazia uma piada com todos os desenhos da Hanna-Barbera. Tinha, por exemplo, o Fred Flintstone era o Tony Soprano. Tinha um episódio em que o Harvey tinha que defender a união civil entre o Race Bannon e o Dr. Quest. E a paternidade dos filhos, era muito legal. Ele sempre faziam piadas com coisas que as pessoas já faziam com filmes, com desenhos. Cara, Adult Swim era muito legal, né? Pena que não durou muito. No Brasil, tô falando. É, durou muito, muito pouco aqui no Brasil. Continua, acho que até hoje, lá nos Estados Unidos. Inclusive, Adult Swim é... Eles são até publishers de jogos hoje em dia. Sim, tem... caramba. É, os jogos de Hora da Aventura, essas coisas. Tem outro jogo. Tem outros jogos, mas... Não, tem outros jogos separados que são... Não tem nada a ver com os desenhos. Mas... Lembrei de um episódio do Harvard Advogado em que os Jetsons apareciam. E a piada inteira é que eles usavam os meios de tecnologia ultrapassados. Tipo, eles chegavam, falavam, somos o distante anos de 2002! Aí o Harvey olhava pro calendário, tava ali 2004. Aí, sério? Aí quando eles foram provar, eles estavam querendo defender o planeta do aquecimento global. Aí eles dão as informações pro juiz, e o juiz falava assim, alguém tem Betamax? Que era tipo uma concorrente do VHS que não deu certo. Ah. Era muito piada, tipo, só gente adulta ia entender. Mas aí, por exemplo, você tá falando disso especificamente. Eu não era adulto e eu provavelmente não assisti. Em 2006 você tinha 15 anos, cara. Não, então... mas eu... 2006 eu tava já numa época que eu ficava assistindo ESPN. Ah. E tipo, eu parei de assistir desenhos, basicamente. 2006 eu tava entrando na faculdade, como eu sou velha, meu Deus. É, 2006 eu tava na época falando, eu quero fazer isso na minha vida. Ah, que fofo, jovem Rod. Daí eu ficava assistindo TV e ESPN, basicamente. Mas em relação aos desenhos do Cartoon, Eu lembro do Johnny Bravo. Johnny Bravo. Johnny Bravo. O sobrenome dele era Bravo. É o spin-off da aventura dele. É, isso é se ele fosse um personagem de Game of Thrones, né? É. Eu me lembro, na real, assim, eu realmente preferia Nickelodeon a Cartoon Network, mas eu me lembro quando eles lançaram essa campanha, porque eles vão fazer os cartoons. E eu me lembro que na época eu achei muito legal. Eu falei, nossa, eles vão criar desenhos novos, que bacana. Só que na hora eu realmente acabei não gostando dos cartoons. Mas eu me lembro que eu achei legal a iniciativa, assim. Tinha Dexter, que a gente já falou, as Meninas Superpoderosas. Johnny Bravo, Coragem ou Cão Covarde. Coragem ou Cão Covarde era um negócio absurdamente dado, bizarríssimo, cara. Era um filme de terror pra criança. É, não curtia. Era muito pesado. Dois Cães Estúpidos era da Cartoon Network também? Era. Esse era legal, eu curtia esse. Era bizarro. Provavelmente porque tinha cães, né? E eu só cães. Tudo do Edu era. Então, Tudo do Edu era legal. Era legal. Aí pra mim já é de uma linhagem que eu não gostava muito. Porque, era do Dudu e Edu. Mas aí tinha uns que eram do mesmo criador, que eu não lembro quem que era. Mas era Vaca e o Frango. Ah, Vaca e o Frango era legal. Vaca e o Frango era bizarro. Eu Sou o Máximo, o Babão. Eu Sou o Máximo era legal. Era o mesmo programa. As duas coisas eram a Vaca e o Frango. Mas tinham episódios com a Vaca e o Frango e tinham coisas do Eu Sou o Máximo. Sim. A menos que tenham feito um spin-off depois, que eu não lembro. Não, mas assim, era dividido em sketches, né? Era tipo o desenho do Garfield, você lembra? Que tinha um desenho do Garfield, aí tinha a Fazenda do Orson, aí tinha um outro desenho do Garfield. Não lembro. Nossa, ninguém assistia desenho do Garfield, eu lembro. Eu não lembro. Eu só lia. Não assistia. Eu Sou o Máximo, a Vaca e o Frango, eu já achava meio bizarro demais. Pra mim, os que eu curtia mais eram do Dexter, Pink e o Cérebro era bem legal. Johnny Bravo eu curtia também. Johnny Bravo era legal. E Vaca e Frango acho que era o limite, assim. Pra mim eram os que eu mais. Cara, esses quatro eram meu top. O Primo Desossado, cara. Um dos personagens era um frango. E aí, que era irmão de uma vaca. Exato. Que eram filhos de duas pernas. É, que não. Tipo, dois pares de pernas, que depois foi revelado que eles eram realmente só dois pares de pernas. Cara, esse desenho era legal, sério. Sim. Olha isso, é legal. E aí, legal. Eles tinham um primo que era tipo um frango desossado. Que era um veterano de guerra. Cara, como é que os caras chegavam, né? Tipo, no Cartoon Network que conseguiu aprovar essas coisas, Mas você pensa hoje em dia o que, que eles aprovam? Tipo, então, a gente fez isso daqui enquanto a gente tava usando LSD. Vocês aceitam? Daí falam, as crianças de hoje em dia vão ficar impressionadas com essa quantidade enorme de cores e eles aceitam. É o que o PH falou no nosso podcast de Pokémon, mas ele tem mais conhecimento que eu, que eu parei de assistir desenhos infantis, não sei a quantas anda. Aliás, hoje em dia muito se fala de Adventure Time, né? Eu tenho curiosidade. Eu nunca vi, eu também tenho curiosidade. Eu vi um outro episódio. Tenho vários amigos adultos que gostam. Exato, isso que eu ia falar. Tipo, tem muitos adultos que estão curtindo, né? Estão curtindo e comprando muito merchandising também. Sim. Tipo, ganhando bastante dinheiro essa galera aí que Inclusive, os mascotes da Olimpíada claramente são inspirados em Adventure Time. É verdade, aqueles braços assim, bem loucos. Não, são muito parecidos pra não serem, sério. Eu ouvi coisas boas de Steven Universe também. Eu ouvi umas músicas que são bem legaisinhas também. Dragon Ball Z! Vai, planeta! Ricasoide! Falando ainda em desenhos que, quando a gente era criança, a gente não sacava algumas coisas, um desenho que eu adorava, também acho que posso dizer que foi um dos meus formadores de caráter, embora eu não saiba exatamente como que moldou meu caráter, mas era um dos meus preferidos, era a Caverna do Dragão. Putz, eu adorava, cara, mas tinha umas coisas muito pesadas, né, na Caverna do Dragão. Eles ficavam presos pra sempre lá, aliás, cara. Aliás, vocês sabem o plot twist desse... Não. Vocês sabem o que é Caverna do Dragão nos Estados Unidos? É Dungeons and Dragons. Sim. Eu tenho um box de DVD e é Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons. Era um desenho do Dungeons and Dragons que da hora. Não fazia o menor sentido, porque eles não estavam jogando um Dungeons and Dragons quando eles entraram no mundo. Eles estavam, sei lá, numa montanha russa. Então, mas tem umas teorias muito pesadas sobre Caverna do Dragão, sabe? Se você for ler hoje em dia... Na verdade eles morreram e, tipo, eles estão num limbo. É tipo Lost. É, que o Mestre dos Magos, na verdade, é o Vingador. Ele só quer enganar eles e ficar fazendo eles andando em círculos pra sempre. É muito triste, cara. E quantos episódios você não viu com a esperança... hoje eles vão conseguir. E nunca conseguiam, cara. É por causa da Uni. Muito triste. Era sempre culpa da Uni, é verdade. Mas... Ou então... Do menino também, que eu não curtia. O dono da Uni também era chato. Chorava demais, moleque chato. É, por causa Chorava demais? Chorava, chorão. Era realmente adulto. Não, e pelo que falaram, tipo, essa era a lenda urbana, um dos caras falou que uma das ideias era que o Vingador fosse um filho corrompido do Mestre dos Magos e que ele tava tentando trazer ele de volta pro lado da luz, é tipo um Darth Vader. Ah, pode ser, mas enfim, não tem final, né? Isso é triste, final, cara. Fato de não ter final, pra mim, reafirma a teoria de que realmente eles estavam mortos, estavam no limbo, é muito triste. Muitos desenhos não... Esse tipo acabou não tendo final, mesmo tendo uma narrativa. Eu acho que Arnold iam resolver o negócio dos pais e a série acaba. É verdade, Arnold eu não me lembro de um final. É, e o... Aliás, uma coisa que eu não mencionei no Beast Wars, mas que teve uma época que os episódios paravam e aí davam a volta. E eu não sabia disso. Aí o último episódio... Como é que é? Tipo, o episódio parava e começava a temporada de novo até começarem novos episódios. Ah, cara, nossa, eu como quis matar os diretores do Cartoon por todas as vezes que eles fizeram isso com Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Acontecia. Nossa, direto. Que ódio que era, eu tinha disso, cara. Então... Tipo, tava tipo, no meio da temporada do Majin Buu, e aí tipo você ligava a televisão numa quinta-feira, você falou, nossa, agora vai. E aí tipo, voltava... Voltava pra Saga do Céu ainda. Xalá, Red Xalá. Puta que pariu, que ódio. Não, e... outra música tema que eu sei cantar também, cara. Meu irmão, assim, eu não era fã de Dragon Ball, só que meu irmão era muito. Lembrando que meu irmão é 7 anos mais velho do que eu, né? Então quando eu estava na idade de assistir desenhos, voltando da escola, tipo com 10, 12 anos, meu irmão já tinha uns 17, já era adolescente. Mas... Ele lê Dragon Ball até hoje, viu? Um beijo mas, pro meu irmão. Mas Dragon Ball era uma coisa... Podia ser... Tinha tanta porrada que você podia entender que sei lá, não era só criança que tinha. Na verdade, o Dragon Ball original, ele era muito mais adulto do que o Dragon Ball Z. É, sim. É verdade, o Dragon Ball Z era um pouco infantil. E aí eu comecei a assistir com ele o Dragon Ball Z. E aí aconteceu exatamente isso. Eu comecei, ele já via há muito tempo, eu comecei na Saga do Céu. Aí depois sobre a do Majin Buu, que era muito chata. E aí, de repente... Nossa, a Saga do Majin Buu, acho que tem, tipo, metade da série inteira é a Saga do Majin Buu. É, né? Nossa, é chatíssima, aquele bicho gordo. É o ponto gordo fraco da saga. E o que vem depois também, que é uma meleca. GT? É. Seu sorriso é tão resplandecente. E aí, de repente, um dia do nada começou a Saga do Frieza. E era uma estética diferente. Eu me lembro que eu não gostei. E o vilão preferido do meu irmão era o Frieza, né? Era a saga preferida dele. Ele, não, continua vendo, não sei o que. E eu fiquei muito chateada, porque eu adorava a Saga do Céu. Era a minha primeira, entendeu? E eu sei que o Céu não era o vilão mais legal, mas eu curtia ele. Eu acho isso discutível. Você curtiu o Céu? Eu acho o Céu o melhor dos vilões. Mas coração, ele é o meu preferido. A gente tava falando de dublagem, foi engraçado. Outro dia eu liguei na Netflix e eu tava louco pra ver Dragon Ball, só pra passar o tempo. Tem Dragon Ball na Netflix? Então, não tem. Tem não filme. Tem a série, mas tem um filme novo que soltaram agora. Tem o Guilherme Briggs? Pelo que eu sei, não. Então não é o clássico. Tava só com a dublagem japonês. E cara, é bizarro ver Dragon Ball com a dublagem japonês. Você olha e fala, mano, isso não é o Goku. Porque você sabe que o Goku no Japão é dublado por uma velhinha. Uma senhora. Por uma mulher? Porque ela dublava o Goku menininho, e aí ela foi sendo a voz dele mesmo quando ele tinha, sei lá, 30, 40 anos. Nossa, que bizarro. A senhora tem 70 anos e continua dublando Goku. E eu imagino que a entonação e emoção e tudo mais sejam muito diferentes em japonês, né? É dito de uma maneira completamente diferente de português. E você não consegue pensar sem pensar no Wendell Bezerra dando Kamehameha. Sim. Na verdade, eu até consigo porque eu tô vendo um negócio no YouTube, não sei se vocês ouviram falar, que se chama Dragon Ball Z Abridged. É tipo uma paródia com uns caras americanos que eles essencialmente fazem uma redublagem do desenho. Tipo, eles condensam todas as sagas. Então tá, sei lá, no episódio 52, tá no episódio do... tá no, na parte do Cell, que ele absorve a Android 18. Esse ponto. E é bem legal. E o cara que faz o Goku não tem nada a ver com o Wendell Bezerra. Mas agora eu consigo abstrair, mas ainda assim é o Wendell Bezerra, é o Goku definitivo. Sim. Mas vocês estão falando do, acho que o desenho geral, assim, que eu mais gostei da minha vida. Assim. Uhum. Dragon Ball é... Não à toa, eu tenho a coleção inteira de mangá do Dragon Ball até o final do Dragon Ball. Eu acho que foi o... Na minha infância, pré-adolescência, assim, sei lá, de uns 9 até uns 12 anos, foi certamente o que mais tomou minha atenção e meu tempo, assim. Eu não lia Dragon Ball, mas foi importante pra mim, assim, essa influência do meu irmão, porque por causa de Dragon Ball eu fui entender o que era um anime, aí eu comecei a assistir outros animes e comecei a ler mangás, e o meu anime preferido era Evangelion, ou Evangelion, como eu preferia chamar quando era criança. Tem gente que chama Evangelion, então, tipo, pra hipsters, Evangelion. E foi aí que eu comecei a ler mangás, porque meu irmão lia, ele tinha todos os mangás, eu falei, eu também quero ter, né, porque eu queria muito copiar meu irmão quando era criança. E aí você foi pro negócio mais tenso e bizarro. Nossa, Evangelho é muito legal, mas, cara. Mas eu não vou nem dizer que eu assistia. Porque tinha um, eu canal, vi tudo. Tinha um canal paralelo que passava Evangelho. Locomotion? Locomotion, cara, como... era bem legal. Eu odiava esse canal. Sério? Cara. Eu odiava esse canal porque não tinha ele, eu ficava triste. Eu adorava passar Evangelho. Nossa, Evangelho. Mas, eu me sentia muito adulta vendo Evangelho. Eu não sei se vocês tinham essa coisa. Eu meio que julgava o canal, tipo, pelas vozes que rolavam nele, tipo, nos intervalos, assim. Tipo, como assim? Porque, tipo, os canais tinham uma personalidade, né? Tipo, o Cartoon tinha uma vozinha anunciando. Tipo, o Cartoon tinha o locutor do Cartoon. Tipo, a Fox Kids tinha o locutor da Fox Kids. A Nickelodeon tinha a menininha que falava, esse episódio foi gravado aí na Flórida. Tipo, cara, e a Locomotion eu achava meio bizarra, assim. Era um cara meio com voz de ator pornô, assim, tipo... Nossa, como é que você sabia o que era a voz de um ator pornô quando você era criança? Chegou depois, e já tinha um canal privê naquela época. Mas Locomotion era um pouco... Não, não era canal privê, era a sessão privê da Band, saudade. Locomotion era um Emanuele, canal um pouco diferente. Emanuele, assim. Exato. Não era um canal infantil, né? Era um canal meio bem. Não, e tinha animes, de fato, uns negócios bem mais adultos, assim, tipo... Peitos a granel. Exato, nessa. Mais inclusive, Evangelion, né? Tem isso. Aliás, eu tenho que confessar que outro dia eu gastei alguns bons reais numa miniatura da Rey. Olha só. Com 27 anos de idade. Cara, não me julguem. Cara, ela é muito bonitinha. Cara, mas aí, beleza, eu comprei podia ela. Gastar mais dinheiro, né? Não, eu comprei. Não, eu tô falando sério. É um sinal de que, como realmente era um negócio meio pedofilia, assim, porque. Era ela numa bicicleta, tipo, de BMX. Eu achei muito bonitinho, porque a Rey era a minha personagem preferida. Sim. E aí eu comprei e tal, e ela tava dentro da caixa. Quando eu cheguei em casa, você fica abri... olhando assim, não, tipo... Não, aí que tá. Eu abri, né, quando eu cheguei em casa, tava tudo encaixadinho, assim, bonitinho. E, velho, tipo, tem a calcinha dela, a saia dela meio levantada, assim. Aí eu falei, cara, eu vou colocar isso aqui na minha estante. Eu me ia perguntar, mãe, filha, por que você tem uma miniatura com uma mina de calcinha de fora? Você tem que usar o ângulo certo nesse momento. É, não, tem que colocar ela bem embaixo na estante. Porque você colocar ela muito pra cima, cara, vai aparecer a calcinha dela. É horrível, mas enfim, é linda a minha Rey. Adorava o Evangelho. Dragon Ball Z! Vai, planeta! Eu até ia perguntar. Eu meio que parei de assistir animes em certo determinado ponto. Um ou outro assistia, mas... Dragon Ball Z era... Foi meio... Se não foi Pokémon, foi Dragon Ball Z que eclodiu essa ideia de, tipo... Pra nossa geração, talvez pra meio anterior, talvez fosse Cavaleiros do Zodíaco. Isso que eu ia perguntar, não foi Cavaleiros do Zodíaco, então, não? Foi Cavaleiros do Zodíaco, mas eu acho que Dragon Ball pra gente... Cavaleiros do Zodíaco era menos pra gente porque do que é Dragon Ball. Cavaleiros do Zodíaco chegou mais cedo. Chegou nos anos 90. E desapareceu durante um tempo também. Sim. Nossa, eu lembro, cara, quando eu tinha 13 anos, que o Cartoon Network anunciou que eles estavam refazendo as dublagens e tal. E tipo, nossa, foi um negócio... Você era fã de Cavaleiros do Zodíaco, né, Vitão? Sim, eu gostava bastante. Porque aqui nessa roda, tipo, aparentemente, nós não temos um representante, embora eu conheça vários representantes. Olha, eu gostava bastante, tipo, eu gostei quando era criança e tal. E eu, na verdade, tipo, eu revisitei Cavaleiros do Zodíaco quando eu já tava quase adulto, assim. É verdade, foi uns anos atrás, né? Você falou que tava assistindo de novo. Tipo, quando eu tinha uns 18, 19 anos, assim, aí eu falei, nossa, eu gostei, vou colecionar, assim. Minha memória infantil é péssima, mas eu lembro que Cavaleiros do Zodíaco foi um dos primeiros desenhos que eu assisti meio de uma forma fanática. Tanto que vocês tinha um bonecos. Cavaleiro preferido? Eu era diferentão, eu gostava do Shun, bizarro. Olha só. Não, você não apoia o LGBT. Cara, eu não conheço. Ele era gay? Não, ele era o cara. A gente tava na primeira série, então o fato dele ser rosa quer dizer que ele era gay. Não, e tinha uma coisa. E o número dele era 24? E aí eles usavam as rosas e tal. Ele era o mais afeminado dos personagens. Isso era o masculino. Na verdade, era o. Não era o de cisne. Era o. Não, era o. O quê? Que usava flores? Era o Afrodite de peixes. Afrodite de peixes. Não, eles usavam as correntes. Eram os cavaleiros glam, né? Era o Shun de Andrômeda, o Mist de Lagarto, que era um cavaleiro de prata. Gente! E o Afrodite de peixes. O Shun tem uma cena muito sugestiva com o Yoga, na verdade. Na saga eles eram todos homens, né? Só pra tirar essa dúvida. Sim, não tinha meninas, né? É por isso que eu não via. Não, tinha as Amazonas, e que eram, tipo, cavaleiras. Tipo, era a versão era a versão feminina dos cavaleiros. Tipo, quando um cavaleiro era uma menina, era uma amazona. Mas era bem mais raro, né? Tipo, na série inteira, acho que apareceu 3 amazonas. E elas perderam a relevância depois da Saga do Santuário. É por isso que eu nunca vi isso aí. Então, os cavaleiros nunca pegavam nenhuma amazona. Ninguém, nada a ver. E essa Atena que você falou aí? Atena era a chefe do santuário, não era? Era a deusa que eles tinham que proteger. Era a deusa Atena, exato. Eles só protegiam, não amavam ela. O Sei amava. Porque... Meio machista esse desenho, né, gente? Não, então, tinha uma cena bem sugestiva com o Shun e o Yoga, que o Yoga tinha sido congelado, Yoga de Cisne, tinha sido congelado em uma das casas. Aí eles derreteram o gelo e o Shun abraça, se abraça com ele pra aquecer ele. Aí aquecer ele com o cosmos dele. Opa! O que era o cosmos? Cosmos era, tipo, era coisa. Era o coração. Era o Ki. Era o Ki do Dragon Ball, era o cosmos do Dragon Ball. Boa analogia. Sim. E aí... Era assim, sabe, aquele negocinho que fica brilhando em torno de qualquer personagem de anime que você não sabe dar o nome. No caso de Cavaleiros do Zodíaco, era cosmos. É, então, entendi. Aí começaram histórias a respeito. E ele era o rosa, então não ajudou. Exato, ele era... Nossa! Mas eu era de... Esse era o seu, Rod? É o de Andrômeda, é. Shun de Andrômeda. Mas assim, eu colecionei os mangás da série original de Cavaleiros do Zodíaco, tenho todos. Mas assim, é aquela coisa... Eu já falei isso no Guilty Pleasures. Tipo, é uma coisa que eu me divirto, que eu gosto e tal, mas, cara, é muito ruim. É tipo... Uhum. É muito raso, sabe? Sim. E tipo, e eles têm todo um lance de tentar mesclar... conceitos de física com a série. Nossa, eu realmente não perdi nada vendo esse desenho. É, não, porque, não vendo esse é porque assim, tipo, sei lá, Dragon Ball Z, tipo, os caras começam a lutar, tipo, nossa, ele é muito rápido, nossa, ele é muito forte, nossa, ele é, tipo, mas não, foda-se. Não, tipo, é, isso, na verdade, de um ponto pra frente, né, sempre no começo da série tinha o Ki dele é de nível não sei o quê. É, sim, até sim. Até a partir do momento que então, perdeu sentido. Mas é que tá, tipo, no Dragon Ball Z, tipo, eles inventaram a medida deles, né, tipo, uh-huh. Ah, é o Ki dele está acima de 8 mil, foda-se. Frieza chegou a 1 milhão, meu Deus! Foda-se, o que é Ki, né? Estourou o radarzinho. Nossa, é verdade, tinha número, né, verdade. Mas no Cavaleiros do Zodíaco, eles tentavam medir a força e a velocidade e a potência de cada cavaleiro usando limites reais da física do mundo real. Então, tipo, então existia um conceito consolidado que, assim, cavaleiros de bronze, que eram, tipo, os mais baixos no ranking dos cavaleiros... Que inclui os protagonistas? É, tipo, eles conseguiam atingir a velocidade do som, eles conseguiam atingir Mach 1. Nossa, isso era o pior, né? Então, e aí os Cavaleiros de Prata, que eram os segundos na lista, eles conseguiram atingir entre Mach 2 e Mach 3. E os Cavaleiros de Ouro, que eram, assim, os próximos, eles atingiam a velocidade da luz. Tipo, bom, se eu fosse escolher um preferido, eu ia escolher o da velocidade da luz, hein? Não, mas é tipo, é muito surreal, sabe? Tipo, ah não, eu tenho que estabelecer três limites aqui. Então, tipo, esse aqui vai ser a velocidade do som. Esse aqui vai ser, tipo, a velocidade do som vezes três. Esse aqui vai ser a velocidade da luz. Tipo, o cara não tem a menor noção do que ele tá falando, sabe? O cavaleiro preferido do Ale era o Shiryu. Ele qual que era nessa escala? É o dragão. Ele não, era, então... Todos os protagonistas eram de bronze que subiam, tipo... Cavaleiros do Zodíaco é uma grande história de promoções sucessórias. É. Não, mas eles nunca foram de prata. Os pratas eram bucha de canhão. É verdade. Os pratas são meio irrelevantes. É. Assim. E aí, tipo, também tinha, sei lá, cavaleiros que controlavam a temperatura, que conseguiam fazer gelo. Tipo, o Yoga era o cara que conseguia fazer gelo. Ah, tipo, o Yoga nossa. Também, ó, ele gostava desse. É, aí. E tipo, ele controlava o frio. Só que aí o mestre dele, ele era, tipo, o fodão do gelo, porque ele conseguia fazer você chegar a zero absoluto. É, e no mangá tem toda a explicação. Kelvin. Tipo, eu consigo fazer... Ah, é legal até, ensinava ele a física. Ele era um cavaleiro de ouro, o Yoga. Eu controlo o frio, você não consegue ser mais frio que eu consigo fazer seu corpo chegar a menos 273,3 graus Celsius, que equivale a 0 graus Kelvin. Eles falavam isso? Eles falavam isso. Basicamente. Só que aí, tipo, aí o Yoga chega e ele eleva o cosmos dele até o limite, e aí ele consegue congelar o mestre dele num zero que é mais zero que o zero absoluto. Então, olha só, ele quebra a física. O Ale tá me escrevendo aqui, acho que o Yoga, na verdade, é mais da hora. Ele ficou foda lutando com os ursos polares na Sibéria. Isso é maneiro. Mas o Shiryu fez uma cachoeira... levantar ao contrário. Olha, isso é da hora também. Não, o Shiryu é muito... Pensando assim, olhando pra trás, Shiryu e o Ikki são os mais legais. Não, acho que o Shiryu e o Yoga. O Ikki era uma arma especial. É, o Ikki era muito legal, só que, tipo, pensando... Ele era tipo o Wolverine, né? Tipo, ele era aquele cara que ele é feito pra você gostar. Uhum. Então, tipo, gostar do Ikki não tem graça. E ele era o vilão, ele era o primeiro vilão da série. Sim. Ele era tipo o Vegeta do Cavaleiro do Zodíaco. Começou com isso. Mas o Vegeta era feito pra você gostar dele? O Vegeta achava ele meio cuzão. O Vegeta era o vilão do... O Vegeta era um lovable asshole, assim. Entendi, é verdade. Era um babaca. Mais ou menos. Que é tipo o Wolverine, né? Ele era um babaca absoluto. Ele não era muito lovable, mas ele era que gostar dele. Ele era mal, mas tipo... Quem nunca amou Ele queria acabar com a Terra. Queria acabar com o Kakaroto. No começo ele era um babaca e depois... foi até a saga do céu, ele ainda era meio babaca, aí teve o Trunks. Daí ele Trunks vira um deu uma, família. É, deu uma acalmada no coração dele. Ele vira brother do Goku. Mas daí na saga do Majin Buu, ele fica vai e volta às vezes. É, não, mas aí ele fica bom no final. Dragon Ball Z! Vai, planeta! Fica zoide. Gostaria de ser diferentão, vocês estavam falando de Cavaleiros do Zodíaco. Eu gostava mais de Samurai Warriors. Eu gostava mais e eu não lembro nada de Samurai Warriors. Exato. O Cavaleiros do Zodíaco gerou vários genéricos legais, sim, né? Tipo, tinha Samurai Warriors, tinha Shurato era, também. Era o triunvirato da Manchete, cara. Era o triunvirato das armaduras, né? Era. Shurato não curtia tanto, eu vi uns dois ou três episódios, mas eu gostava muito do Samurai Warriors por causa das armaduras. As armaduras eram muito estilosas. E aí era legal que assim, tipo, cada desenho, tipo, basicamente a premissa era assim, tinha que ter cinco caras. Uhum. Quatro ou cinco caras. Tipo Power Band, Rangers, assim. Que vestiam armaduras que eram baseadas na mitologia de algum lugar do mundo. Então, uma ideia legal. Pô, eu queria ter vivido essa época. É, tipo, Cavaleiros do Zodíaco era tudo baseado na mitologia grega, inicialmente. É, depois teve Asgard. E eu vou dizer que Cavaleiros do Zodíaco tem uma grande influência no fato de eu gostar bastante de mitologia grega. Aí, Samurai Warriors, obviamente, era baseado na mitologia japonesa. E Shurato era, tipo, uma mitologia hindu, não era um negócio assim? É, não sei. Tinham dragões e leões e o Shurato, eu acho que era um tigre branco, alguma coisa assim, cara. É, mas era um negócio meio, tipo, era meio indiano, assim. Era uma parada... Sim. Rolava uns hashish, assim. Shurato era o que eu menos... Ô, louco. Porra, cara, você me falou isso agora, eu não conhecia a série. Talvez eu fosse curtir mais ela hoje em dia. Mas Samurai Warriors eu vi quando eu era criancinha, eu adorava, comprei vários bonecos e tal. E aí ele parou de passar e nunca mais voltou. E eu sumiu da Terra, eu nunca mais encontrei até, sei lá, umas 5 semanas atrás que eu descobri que ele tinha um nome diferente nos Estados Unidos e no Japão. Tem umas coisas, tipo, o Cavaleiro do Zodíaco, eu acho que ele nunca chegou a ser popular nos Estados Unidos. Não, eu acho que ele era popular no Japão, França e na América Latina. Mas Cavaleiro do Zodíaco no Japão mesmo é um desenho muito B, né? Cara? É, um desenho B, tipo... não é um Evangelion, não é um Dragon Ball Z, certamente. Não. Mas na França e aqui na América Latina explodiu. Não sei se foi porque foi o primeirão mesmo... Foi o primeirão que a galera acolheu, assim. E que outros animes vocês curtiam? Porque eu lembro dessa época, tipo, teve uma meio que era de ouro pra mim, eu parei de acompanhar, como eu falei, na época que eu comecei a assistir ESPN, eu abandonei os desenhos, basicamente. Mas antes disso, Esportes. Diferentão. Eu tinha basicamente largado desenhos, tipo, os do Cartoon Network normais. Essas coisas de criança. E ido pra animes. Não, mas muito anime era coisa infantil também. Não, realmente, anime pra mim já foi numa fase... Eu já tinha, sei lá, uns 15 anos já por aí. Então, eu assistia desenhos, aí depois foi animes, depois eu comecei a ver séries. Foi mais ou menos nessa ordem, assim, pra mim também. Mas eu só ia citar alguns, tipo... Eu acho que eu comecei... Como eu falei... Cavaleiros do Zodíaco foi um negócio que eu vi muito cedo e eu não tenho tanta lembrança. Eu fui voltar a ver naquela época que o Cartoon meio que deu um reboot, assim, na série. E Pokémon foi o primeiro, eu acho, o mais estabelecido. Depois Digimon. Outros. Exato. O Cartoon tinha, tipo, os animes de nota A, mais ou menos, e os da classe B estavam na Fox Kids, que depois virou Jetix. Que eram, tipo, Medabots. Beyblade... E como falaram, Digimon, que eu não acho que tava no mesmo nível dos do Cartoon. Esses aí eu não assisti nenhum, cara. Eu lembro vagamente de alguns. Beyblade eu não assistia nem fudendo. Tinha Monster Rancher na Fox Kids. Eu acho que sim. Nossa, tinha outro. Tinha... O Yu-Gi-Oh! Era da Nickelodeon. Era. E no Cartoon tinha uma porrada de outros, assim. Tipo, tinha Samurai X... Cara, Samurai X eu gostava muito. Era do caralho. Mas eu não assistia, mas eu não fez a minha vibe. Mas era Samurai muito pesado pra mim. Eles relançaram agora no Netflix. Eu tentei assistir, tipo, mas também só tá com a dublagem japonesa. Não tá muito legal. A voz do cara que faz o Adam Savage do Mythbuster também. no desenho também, a voz do Kenshin é super. Uma voz meio fininha, assim. Tipo. É, porque, como ele tem uma voz meio andrógeno, né? O visual dele é meio andrógeno. Talvez eles tenham escolhido por causa disso. Mas a voz do Kenshin em português ele era meio tiozão, né? Tiozão. Ele era meio bobão, era muito bom, cara. Era muito bom. Outros que eu curtia, e esse eu acho que eu assisti mais ou menos na época do Cavaleiro Zodíaco, foi o Yu Yu Hakusho, que também voltou a passar depois no Cartoon. Era da Manchete no começo, depois voltou no Cartoon. Um conhecido meu, recentemente, ele soltou uma análise que ele fez da política brasileira. Usando o Torneio das Sombras do Yu Yu Hakusho como espelho. Yu Yu Hakusho é genial. Eu não lembro exatamente do texto como um todo, mas eu só lembro que pra ele O PMDB é o Toguro. Qual? Tem o Toguro velho, o Toguro novato. Naruto passava em qual canal? Era Fox Kids? Era Nickelodeon. Não sei, Naruto eu vi, tipo... É, Naruto foi depois do meu tempo, eu tinha desistido. Cara, Naruto eu vi pra valer, tipo, ano passado. É bom? Cara, Naruto é um desenho que eu gostei pra caramba. Tipo, a qualidade narrativa dele é bem superior a, tipo, esses que a gente conhecia, assim. Apesar de ele ser muito repetitivo, tem muitos flashbacks necessários, tipo, a história dele é muito bem desenvolvida. E ele ficou no ar durante bastante tempo, né? Sim. Se não me engano. Naruto foi lançado, começou a ser lançado em 99 e terminou no ano passado. Dragon Ball Z! Vai, planeta! Freakazoid! Eu, como menina, assistia e adorava Sakura Card Captors. Inclusive, até hoje, aos 28 anos de idade, eu chamo meu irmão de Yukito. Okay. Sério é mesmo. Que eu não tenho base de referência, não assistia Sakura. Não, na verdade, assim, o irmão da Sakura, ele tinha um amigo suspeito. É, que era o Yukito. E a Sakura era apaixonada pelo Yukito. Então, quando eu conto essa história pras pessoas, geralmente elas acham, você chama o seu irmão pelo nome do irmão da Sakura, né? Porque você se imagina sendo a Sakura. Sim. Só que eu nem lembro qual era o nome do irmão. É que eu achava muito sonoro Yukito. Então, tô aqui mostrando o meu celular pra vocês verem. O nome do seu irmão tá Yukito. Yukito. Minha miopia impede que eu leia. É, mas cara. Mas pode acreditar, tá escrito eu Yukito, acredito. É sério. Cara, eu tive um flashback tensíssimo agora. Tensíssimo agora. Com o Yukito? Não. Com o irmão da Sakura e o Yukito? É que eu não vi Sakura Card Captors. Numa sauna? Mas Sakura Card Captors me lembrou, assim... Eu não assistia, mas... Vocês falarem de Sakura Card Captors me lembrou... Cara, alguém lembra de Super Pig? É familiar. Super Pig. O que era mesmo isso? Eu lembro de uma pessoa na nossa sala, da Casper, que recebeu essa alcunha. Ah, essa é maldade. Super Pig era uma menina, era um anime. Era uma menina que ela tinha um super poder. Ela era uma super heroína. E ela se transformava em um porquinho. Você tá brincando. É sério. Eu assisti essa porra. Eu não sei se era bom, honestamente, eu não lembro mais. Eu não assisti isso, senão eu me lembraria, realmente. Mas é esse tipo de bosta que a Fox Kids trazia pra você. Olha, eu não era muito. Acho que Fox Kids eu nunca vi. Realmente, Sakura lembra um pouco. Tipo, tem uma cara meio... Essa era Super Pig? Essa era Super Pig. Joguem Super... eu já vi Super Pig, agora eu tô lembrando. Eu também. Gente, joguem Super Pig no Google, vocês vão lembrar que vocês já viram Super Pig. É fofinho, eu não sei como que... E o que ela... Qual que era o superpoder dela? Ela era tipo um super-homem, só que um porco. Ela basicamente voava e comia lixo. Ela rolava na lama. Tá voltando tudo agora, tipo, eu já vi isso. Eu já vi isso também, cara. Nossa, eu apaguei da minha memória, mas eu já vi isso. Nossa, vocês mencionaram Sakura Card Captor, de repente... Não tinha uma... Nossa, Super Pig. Meu Deus, Super Pig. Isso existia. Dragon Ball Z. Quando vocês começaram a falar de Cavaleiros do Zodíaco e tal, Wolverine, eu queria falar sobre o meu amor por mais um desenho que formou meu caráter, que foi X-Men. Eu assisti X-Men. Voltando pros desenhos de super-heróis dos anos 90. Cara, eu não gostava de desenho de super-herói ocidental. Não gostava. Sério? Meu sonho de criança, além nem de morar no... Batman, cara. O desenho do Batman é um dos melhores desenhos de todos os tempos. Eu lembro da voz dele, que era foda. Era a voz mais grossa. Era o Guilherme Briggs? Não, o Guilherme Briggs é engraçado, ele não é tenso. Puta, cara, quem era? O Guilherme Briggs faz Super-Homem. A voz do Batman era a voz mais grossa. Cara, eu não consigo alcançar o grave que o cara alcançava. A voz dele era... Robin, a vem aqui. A voz dele era a mesma voz do cara que fazia... comercial de cinema. É, então, eu lembro de uma... Outra... Que foi um cara que morreu recentemente, morreu no ano passado, eu esqueci o nome dele. Eu não lembro o nome... Ele lembra que ele fazia uma outra voz, e quando ele fazia a voz do Bruce Wayne, era esquisitíssimo, que ele tentava fazer uma voz mais fina, e ficava esquisitíssimo, cara, que você esperava o cara soltar o monstro, mas ele não aparecia. É. Mas vocês lembram, né, desse... Do desenho animado do Batman? É, não, dos comerciais de cinema, até um pouco... Pouco tempo atrás, no comercial de cinema na televisão, que tinha uma voz muito característica, assim. Que era um cara com uma voz super grave. Era esse cara que dublava o Batman. Olha, eu aqui, segundo a Wikipédia, é Márcio Seixas. Isso, Márcio Seixas. Então, ele morreu ano passado, não foi? Segundo a Wikipédia, ele tem 70 anos e está vivo. Não sei se ele morreu. Ixi, matei o cara. Quais são os outros papéis dele? Eu lembro de vários papéis. Vamos lá. Ele fez Batman, Bruce Wayne, Homem-Pássaro. Homem-Pássaro! Olha, era aí. Ele mesmo. Ele tinha um personagem em Sakura Card Captors que chamava Madoshi. Captain Kirk nos Animaniacs. Nossa. Não no Star Trek, só nos Animaniacs. Só nos Animaniacs. Quer dizer, não sei se é Captain Kirk, mas tá escrito C-A-P Kirk aqui, então imagino que seja. Dr. Bolívar Trask e Ômega Vermelho em X-Men Evolution. Putz, eu não lembro. Nossa, é, X-Men Evolution. Eu assisti ao X-Men Evolution, não lembro das vozes. Ele faz um papel no Pac-Man e as Aventuras Fantasmagóricas, que é coisa nova. Ok. Marvin Marciano, Looney Tunes. Séries. Ele fez o Spock. Ah, ele fez o Spock, eu acho que é isso que eu lembrava também, que ele fazia a voz do Spock. Eu tava assistindo o Star Trek dublado, eu acho que eu lembrei da voz dele. Mas é, cara, o desenho do Batman era genial, ele tinha uma estética toda noir, anos 50, era muito legal. E o design dos vilões também era muito bom. Então, desse desenho eu lembro vagamente, assim, tipo, e eu lembro desse lance da voz, mas tipo... Cara, eu lembro do desenho do Homem-Aranha que tinha nessa época, o desenho dos X-Men, cara, eu não gostava. Nossa. Você lembra do desenho do Homem de Ferro? Não. Não. Cara, tem uma mais, porra, genial dos anos 90, cara. A abertura é o Tony Stark com os mullets, não é o... obviamente não é o Robert Downey Jr., que é nos 90, mas é tipo um Tony Stark alto, todo malhado, com os mullets, aquele bigodinho. E aí tocava... I am Iron Man! Nossa cara, senhora, que diferença, né, pros filmes da Marvel hoje em dia. Não, é, tinham vários desenhos da Marvel. Tinha o desenho do Incrível Hulk, tinha o desenho do Homem de Ferro, pra pegar a onda dos X-Men. O do Batman, vocês estão falando, eu não lembro muito bem do desenho em si, mas tem algumas coisas que eu tô estabelecendo como referência. Eu tinha vários bonecos, e ainda tenho alguns, inclusive, que eu ganhei na época do Batman. Então, eu assumo que eu curtia pra caramba, porque... Meus pais, digamos, ter me presenteado com alguma coisa que eu gostava. Eu vi o Batmóvel do desenho animado pra a venda lá nos Estados Unidos. Tava $100. Eu falei, cara, era muito legal. Ficou tentado. O Batmóvel do desenho animado do Batman lembrava um pouco do filme do Batman, do Michael Keaton, mas era mais estiloso, que era tipo uma limousine de guerra. Uma turbininha no meio. Era alongado, né? Era bem legal. Essa turbininha era do Michael Keaton. Não, porque tinha aspectos do filme do Michael Keaton, mas era mais a parte da frente que não tinha aquele circulozinho. Era a frente de uma limousine, só que era uma limousine que você usa pra combater o crime, basicamente. Um desenho que eu lembro de super-herói de assistir é o do Homem-Aranha, quando ele começou a passar na Globo. Manhã. Foi aí que eu me apaixonei pelo Homem-Aranha. Aliás, as minhas referências com quadrinhos, na verdade, eu não lia os quadrinhos. Eu assistia aos desenhos. Homem-Aranha, me apaixonei por ele vendo os desenhos e X-Men também. Como eu tava dizendo, o meu sonho de vida quando era criança, além de morar no sótão do Ei Arnold, era ser a vampira de X-Men. Achava demais aquela franja branca e, tipo... Só o estilo, né? Não o fato de você não poder tocar em ninguém. Não, sério. Não, especialmente esse fato. Você tinha aversão a essa coisa? Não, especialmente esse fato. Era maravilhoso. O superpoder dela era o mais legal. Ela era perfeita. Eu queria muito ser vampira, cara. Sério. Eu, desde pequena, tinha vocação pra ser vilã, né? Aliás, vocês sabiam que o Peter Parker tem aquele visual meio estranho? Tipo, no desenho animado, o Peter Parker tem um visual bem diferente do que ele geralmente tem nos quadrinhos e tudo mais. Porque era baseado no visual do ator que fazia um seriado do Homem-Aranha dos anos 70. Tô louco. Então ele tinha meio com um cabelo meio anos 70 e tal, vocês lembram. Dragon Ball Z! Vai, planeta! Fica zoide! Já que a gente tá falando de tantos personagens da nossa infância, eu não podia deixar esse programa passar sem fazer uma menção honrosa à Carreta Furacão. Que abriu meu Facebook agora e a primeira coisa que apareceu foi uma foto do Fofão, cara. Cara, todo dia agora eu abro o Facebook e tem uma foto do Fofão e eu morro de medo do Fofão, cara. É horrível. Voltou pra fama e, tipo, é a coisa mais perturbadora que eu acho que a humanidade já criou. É muito perturbador. Assim. Ontem apareceram, duas pessoas compartilharam fotos de uma página no Facebook que chama fotos em preto e branco da carreta Furacão que parecem ter sido tiradas da Deep Web. É muito assustador. Eu não recomendo. Não entrem nessa página. É sério, é bizarro. Maravilha. Fotos em preto e branco da carreta Furacão que parecem ter sido tiradas da Deep Web. Sério, parece tudo coisa de amaldiçoado, cara. Qual que é o nome? É o melhor nome. Não, o nome realmente eu achei engraçado. Eu falei, ah, tá bom, vou clicar nisso aqui. Mano, não. Dá muito medo. Não vejo isso à noite, sério. Veja só de manhã com luz. A foto que abriu aqui realmente... Olha isso! Olha isso, cara! É horroroso! Foi exatamente isso que acabou de abrir aqui. É horrível! Que no caso, é justamente dessa página. Dá muito... Sério, vocês não têm medo do Fofão? Ah, e a legenda dessa foto... Ai, ufa, achei que fosse só eu. A legenda dessa foto que o Rodrigo tá mostrando é... Sit here, let's talk. Nossa, mano. Tem uma que é tipo, I wanna eat... É essa aí. Come here, child, I have candy. Tem uma que acho que é I wanna eat your soul. É um negócio assim, é horrível, cara. Maravilhoso. Cara, mas você já viu os caras da carreta... Para, pelo amor de Deus, não, eu já fiz isso ontem. Você já viu os caras da carreta Furacão dançando? Nossa, cara. Caralho, que molejo. Não, que molejo. Eu curto não eles dançando, eu curto quando eles estão correndo e o Fofão, tipo, anda na parede. É muito da hora. Essa parte pra mim, realmente eu curto. Eu acho que, na verdade, eles são tipo um bando de rogues, assim. Tipo... Não, eles são caras que fazem parkour e... Não, o Ale tava me explicando que, na verdade, eu realmente não sabia, não sei aonde ele aprendeu, qual foi o artigo da Wikipédia que ele leu, mas ele falou que em Ribeirão Preto existe a tradição das carretas, tem várias carretas, e a carreta Furacão é uma das principais, e aí eles ficaram famosos, mas tipo, existe, sei lá, duelos de carretas, entendeu? Caralho, que animal. E aí deve ter sido esse aí dele correndo na parede, eu acho que foi isso, entendeu? Tipo, e aí o Ale também fez uma referência muito boa que ele criou também, que ele falou que, tipo, tem vários personagens, né, mas aí tem o Dream Team da carreta Furacão, que são tipo, o Homem-Aranha, o Fofão. Nossa, acabei de curtir a página, obrigado. Ah, meu Deus. Mas, assim, esse lance das carretas, eu lembro, cara, eu ia pra praia quando era moleque, eu ia pra praia ver meu avô, e tipo, tinha um monte de carretas, assim, que tinha personagem. Eu nunca vi isso, cara. Tinha o Mickey, tipo... Gente, eu nunca vi isso. É tipo, eles faziam umas paradas da Disney, assim, como se fosse... É que os caras, basicamente, era um caminhãozinho, que tinha uma galera vestida de personagens infantis e, tipo... Com fantasias bem toscas. Eles ficavam dançando toscamente e você ficava rodando pela cidade. Exato. Só que, tipo, eles não tinham esse molejo maravilhoso que os caras da Carreta Furacão têm. Uma parada da Disney do Terceiro Mundo. É, isso que eu ia falar. A parada que o Brasil merece, né? Voltando pros super-heróis, eu primeiro gostaria... Mas a gente tá falando dos melhores super-heróis, além dos super-heróis animados, vai. Ah, tá eu bom. Gostaria de falar do Capitão Planeta. Exato. Eu adorava o Capitão Planeta. Cara, Capitão Planeta deve ser aquelas coisas que, quando você rever, você vai ficar muito triste, que era uma bosta. O problema é de vocês. O problema é de vocês. Vamos relembrar, cara, a abertura do Capitão Planeta era muito legal. Fogo! Não, tinha toda uma narração, né? Era muito legal, cara. Da África, Kwame, dos Estados Unidos. Tinha o Guilherme Briggs no Capitão Planeta? Mas isso era abertura. Era abertura, exato. Sim. Não, a gente tá fazendo um momento épico em que eles resolviam, tipo, que eles percebiam que eles não conseguiam combater o inimigo do dia. Como então, sempre, né? Como porque, sempre. Nossa, nunca vi criança tão incompetente, né? Tipo, porra, pra combater uma porra de um cérebro que tá ali, tipo, no aquário, sabe? Criança é um termo difícil. Ele tem uns 20 anos, pelo menos, tá cara. Bom, né? Então, eles eram jovens adultos. Mas eram terra, fogo, água, vento, coração. Vento e coração. Era muito bonitinho isso do coração, cara. Esse desenho era muito inteligente. E o cara do coração era um índio brasileiro. Então, de verdade, assim, eu me sentia também, era um desses desenhos que eu me sentia inteligente assistindo, sabe? Porque trazia questões, assim, de ecologia, sabe? Pra você pensar nas coisas. Eu curtia que fizeram um americano babaca. O americano era bem babaca mesmo. Foi um desenho bem, era relevante, mas hoje em dia pensando, tipo, era uma coisa bem panfletária, né? Ah, sim. Era. Porque, tipo, foi bem na época da crise do buraco na camada de ozônio e tal, protocolo de Kyoto. Foi um desenho pra conscientizar as crianças daquilo que tava nos jornais, assim. Foi feito pelo Ted Turner, que era aquele bilionário magnata de redes de TV nos Estados Unidos. E ele tinha essa ideia de ecologia na cabeça. Uhum. E ele achava os americanos babacas? Acho que é por isso que teve um americano babaca e o líder era o africano. Mas quem era africano? Era o Kwame. Usavam uma jaquetinha. Era da terra. O líder não era o americano? Não, era o Kwame. Ah, ele era o fogo. O americano era o fogo, o líder era o africano era a terra, aí tinha um índio que era o coração. Da União Soviética que eles tiveram que mudar do leste europeu pra depois, porque a União Soviética acabou em determinado momento. A União Soviética era do vento e a... Asiática era a água. Outro desenho educativo que eu adorava era Onde Está Carmen Sandiego. Nossa, não assisti esse. Nossa, eu assisti uns 3 episódios. Eu vejo muita gente que fala que sabe geografia por causa disso, mas eu nunca vi. Cara, eu amava, era muito inteligente. Você via, Vitão? Eu não sabia que tinha um desenho assim. Eu só lembro do joguinho. É, o joguinho. Tinha um joguinho. Então, exatamente. Tinha um game show que eu acho que passava na Nickelodeon americana. Do Carmen Sandiego, que tinha uma galera que tentava procurar o Carmen Sandiego. E tinha esse desenho que eu nunca que eu vi, sei lá, uns 2 episódios. Mas sabe o que vocês me lembraram agora? Que era mais ou menos essa linha. Inspetor Bugiganga. Era legal. Nossa, era muito legal, cara. O legal é que era meio inútil, né, cara? A menininha era que era... Nossa, agora tá voltando tanta coisa, cara. O Fantástico Mundo de Bob. Eu tava guardando o Fantástico Mundo de Bob, era muito legal. Sabia que o Fantástico Mundo de Bob é uma piada de um stand-up de um cara? Que é, que é o cara que aparece no começo de cada programa. Ah, aquele cara com aquele cabelo incrivelmente anos 90. Howie Long, é o nome dele. Enfim, era um comediante e acho que ele tinha uma parte do stand-up era dedicada a esse personagem Bob, que era um menininho e tal. E aparentemente ele virou um desenho depois. Olha, eu só queria voltar a falar da Carmen Sandiego. Pra vocês que não assistiram, pra vocês que quiserem, sei lá, recomendar pra seus filhos aí no futuro, é um desenho muito inteligente. Cada vez que ia, sei lá, pro intervalo, eles faziam as perguntinhas, depois davam a resposta. Então você ia aprendendo. E fui procurar aqui, eu nunca fui muito atrás de quem dublava, né, os personagens, mas agora com essa memória afetiva bonitinha do Vitor, agora fiquei curiosa pra ver. Aliás, meninas, procurem o dublador do A. Arnold, é bem bonito. Mas então, a mulher que dublava a Carmen Sandiego fez vários personagens, a Mariângela Cantu, e ela ficou muito famosa porque ela dublou a Marge Simpson nos Simpsons. Bem legal, né? Ela dubla a Janice nas versões dubladas de Friends. Nossa. Pô, legal, cara. Legal. É uma personagem legal pra você fazer. E também isso explica por que ela deve ser a Marge Simpson, né? Que também fez uma voz meio assim, né? Corrigindo, não é Howie Long. Howie Long é um cara da NFL. Howie Mandel, o comediante americano. Você falou, ficou esquisito fantástico. Pra mim. É um Howie alguma coisa. Dragon Ball Z! Vai, planeta! Você mencionou desenhos adultos mesmo, feitos pra adultos, que eu adorava. Simpsons tá no top, não... Os primeiros anos, não sei aqui por quantos anos, mas cara, tem tantas coisas geniais dos Simpsons que eu... Só de pensar, lembra, a gente tava discutindo coisas pra planejamento do podcast, e aí o Rod fez uma piada ruim, e aí ele teve que explicar a piada, ele falou, era uma piadinha. Não foi uma piada ruim, você mandou na referência, e aí todas as pessoas, ok, entendi, aí falaram, era uma piadinha. Aí, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu até coloquei no grupo, era um vídeo do McBain dos Simpsons falando uma piada ruim, falando "That's the joke." aí os caras falando, "Você é uma merda, McBain." Aí ele pegava uma arma e começava a atirar. talvez o melhor momento que, tipo, eu caí de rir quando eu vi pela primeira vez, eles colocam um detector de mentiras nele. E eles falaram assim, vamos fazer perguntas simples com respostas de apenas sim ou não. Você entendeu? Aí o Homer Simpson fala, sim, a máquina explode. Era muito... Cara, genial. As primeiras, sei lá, 10 temporadas eram incríveis. Eram as melhores coisas da TV de todos os tempos. E a dublagem também era muito, muito boa. Sim, era boa. Mesmo quando mudavam o Homer Simpson, porque o Homer Simpson, tipo, da primeira, oitava temporada era uma voz, aí depois... Foi outra por duas, aí o cara original voltou, aí ele teve que sair de novo e chegou um terceiro Homer Simpson. Eu parei de assistir a esse ponto. Mas a primeira voz, cara, era muito boa. E você gostava mais, Simpsons ou Freakazoid? Freakazoid tem um componente mais nostálgico na minha cabeça. Mas eu acho que, tipo, em termos de qualidade, o Simpsons era melhor. E também tinha mais episódios legais. Eu confesso que eu vi muito pouco os Simpsons e desses desenhos mais adultos, assim, tipo Family Guy, O Rei do Pedaço, Beavis e Butthead. Rei do Pedaço, eu gosto muito de tudo que o Mike Judge fez, o Como Enlouquecer Seu Chefe, eu gosto do Beavis e Butthead. Eu nunca entendi a piada do Rei do Pedaço, nunca entendi qual era o ponto do Rei do Pedaço. O humor era muito, sei lá, fechado pra mim. Um que é, tipo, adulto, porque era um humor meio pesado, assim, mas também era meio criança. Não sei como classificar, que eu assisti razoavelmente bastante, porque os meninos da minha escola viam, era South Park. South Park. E continua até hoje, aparentemente, diferente de Simpsons, continua bom. Mudou até bem. Hoje. O nosso South Park, o filme do South Park, cara... É uma coisa maravilhosa. Magnífico. Eu era uma criança inocente, eu assisti aquilo, meus olhos foram abertos para um mundo engraçadíssimo e sujo. Primeiro porque você estava numa sessão de safari como criança. Não, eu não vi no cinema, vi depois, na casa de um amigo. Eu acho que eu enganei minha mãe pra assistir na fita de VHS. Não foi na minha casa. Nossa, cara, as músicas... Catch a fucking face, a calfaca. Exato. É um clássico. Mas eu nunca fui fã de South Park. Eu gostava bastante. Comecei a reassistir há uns tempos atrás, aí eu parei de novo e aí parou. Até eu ter jogado o jogo do... South Park. Saiu ano passado, eu acho. 2014, que é o Stick of Fruit, que é basicamente uma grande piada envolvendo mundo de fantasia e RPGs em geral. Tem uma classe, que é a classe do... Você pode escolher que é tipo, ou é lutador, ou é fighter, ou é chief, ou é mage, ou é Jew. Uma das classes é judeu. Não, South Park era bom. Assim, eu não tinha o hábito de assistir, mas o que eu vi, me diverti bastante. Era muito, muito, muito bom. Dessas daí que você falou, mais adultas, eu acho que o Family Guy é a que eu talvez tenha assistido com maior regularidade, assim, mas... Essas três, South Park, Family Guy e Simpsons, pra mim, sempre foram bem divertidos. Sempre curti quando assisti. Sim, cara. Eu acho que, honestamente, as primeiras... Não sei se Family Guy envelheceu também, mas... Acho que não. É porque o humor é muito referencial e acho que as piadas não fazem mais tanto sentido. E eu acho que também talvez tenha cansado um pouco o estilo do Seth MacFarlane. Eu não sei. Tem muita gente que hoje em dia reclama dele. Eu gostava e eu não vejo problema, mas tem gente que se sentiu ofendida e tal. Não, mas as primeiras temporadas dos Simpsons eu acho que são boas até hoje. E hoje em dia tem muito desenho adulto bom. Tem... Archer, né? Archer, pra quem não sabe, é genial. É um programa, é um desenho animado sobre um espião. É dos mesmos caras... Pelo menos alguns dos mesmos caras do Harvey, o advogado. E o ponto inteiro é meio que uma subversão do James Bond. Ele é um considerado o espião mais perigoso do mundo. Mas ele é perigoso porque ele é, em geral, ele destrói tudo que tem ao redor dele. Ele não é um bom espião, ele só é um espião muito destrutivo. Ainda tá no Netflix? Tá no Netflix, tem todas as temporadas, são 6 temporadas. Você vê meio que o crescimento de cada personagem. Seguindo essa sua linha de desenhos mais modernos que sejam mais adultos, o Netflix. A Netflix é fêmea. É, ela falou que é menina, né? Exato. Eu faço um esforço consciente todo dia pra pelo menos uma vez por dia falar a Netflix, mas difícil. Ainda tô longe às de conseguir falar isso sozinha. Netflix, mas sempre escapa a Netflix. A Netflix tem o BoJack Horseman, que é uma série também de animação. É um pouco de comédia e drama ao mesmo tempo, porque ela trata sobre a vida de um cavalo, que era estrela de um seriado infantil com adolescentes. Nos anos 90, e que não fez mais nada. Não fez mais nada, ele é milionário e tal, mas você vê o vazio da vida dele em torno disso. É tipo meio... É meio triste ao mesmo tempo e engraçado. E o desenho, tipo, os traços são meio tosquinhos, assim, né? Mas eu acho que tem uma cara relativamente parecida com o Archer. Você acha que não? Não, não. O Archer é bem fotorrealista. Não, o traço é diferente, é. Bom, eles são animais. Quer dizer, tem vários personagens que são animais. São animais que diferentes, falam, né? Assim. Tem, tipo, o cavalo, tem outros bichos. O cachorro é muito bom. O cachorro é o cara mais gente boa do mundo. É, personagens que são animais que falam, o Cocoricó também tem, né? TV Colosso, né? E eu queria fazer uma última menção da minha parte, um desenho que eu assistia quando era mais novo. Acho que, talvez não tanto os desenhos, assim, mas mais fitas cassetes e especiais, que era Asterix e Obelix. Ai, obrigada. Eu queria muito falar, tava faltando gancho. Assim, foi um desenho que acho que ensinou bastante. Eu lembro dos episódios com a Cleópatra e várias coisas que... Enfim, eu tenho várias miniaturas. Assim. Eu tenho várias miniaturas de Asterix e Obelix e outra série educativa também nessa linha, As Aventuras de Tintin. Uhum. Durante muito tempo, e até hoje eu ainda falo de brincadeira, mas é uma brincadeira com o fundo de verdade, que eu virei jornalista por causa do Tintin. Nossa. Eu adorava, aprendia muito com o Tintin, adorava. Tinha os quadrinhos. Eu tenho muitas miniaturas de Tintin. Muitas, muitas mesmo. Tintin era bacana. Tintin é muito demais, e mais legal até do que o Tintin é o Milu, que é o cachorrinho Milu. Dele, que é muito fofo. E o Dupont, e o Dupont. Dupont e Dupont, o Capitão Haddock, todo que mundo é muito legal. Que é a voz do Wolverine. Que faz todo sentido, que faz todo sentido, que são personagens muito parecidos. Mas realmente, eram desenhos mais... Eram meio que aventuras, mas que a gente ensinava quando eles iam pra Lua, por exemplo. Aliás, esse dublador, ele é perfeito pro Wolverine desenho. Hugh Jackman. Eles quiseram, tipo... manter a fidelidade ao desenho e ele dubla o Hugh Jackman no X-Men. E, tipo, é bizarro, cara. É uma bosta. A voz dele saindo assim. Nossa, não tem nada a ver. Dragon Ball Z! Vai, planeta! Fica zoide! E outros que eu acho que valem a menção para eventuais ouvintes do podcast que sejam super jovens são, acho que os clássicos, talvez, da Hanna-Barbera são bacanas. Um pouco, né? Centuriões, vocês lembram dos Centuriões? Não. Era tipo três homens de ferro. Era um de... Um voava, o outro era de terra e o outro era aquático. Era basicamente... Eles eram os Centuriões. Eles Eu lembrei. Isso. Tipo, a armadura deles era meio Lego, assim. Exato, né? Elas se acoplavam, era diferente. Cara, e nessa época também tinha SWAT Cats, cara. Eu pensei que você ia falar dos Herculoides. Os Herculoides. Não manjo nada disso que vocês estão falando. É, Hanna-Barbera. E os desenhos... Coisas que a gente também, clássicos, que a gente não mencionou. Flintstones, Jetsons. Não gostava. Eu ia falar. Cara, Hanna-Barbera, eu achava um pé no saco. Eu ia falar Tom e Jerry. Ah, sim. Não gostava de Tom e Jerry. Eu gostava de Tom e Jerry também. Pernalonga, isso é da Warner, desenhos da Warner. Desenhos clássicos da Warner, que era... Tom e Jerry era Hanna-Barbera? Tom e Jerry era Hanna-Barbera. Era um dos mais antigos deles. Era uma exceção. E as trilhas que eles botavam Tom e Jerry eram fantásticas, né? Não, uma das... Muita gente no mundo aprendeu a ouvir música erudita com Tom e Jerry, né? Não, uma das coisas mais legais do que eu ouvi falar do Tom e Jerry é o grito do Tom. Eles descobriram que o jeito de deixar o mais engraçado possível era cortar o começo e o fim. Então era só... Não tinha um começo, não tinha um crescendo. Então era... Já entrava. É, assim. Já entrava, você ficava em choque, era mais engraçado. Desenhos muito antigos também, que ouvintes muito jovens talvez nunca assistam também. As Aventuras de Tico e Teco, também curtia muito. Era... Desenhos da Disney eu também achava chato. É, não, eu achava... A maior parte eu achava chato. DuckTales, tipo... né? DuckTales. Então, DuckTales, exatamente. É. Muito legal. Era muito legal. DuckTales era muito legal. Melhor tema possível. Não, melhor tema não, mas tava lá, no topo. Era bem legal. Mas assim, os mais antigões mesmo, tipo Mickey Mouse, Pato Donald, eu realmente achava um pouco chato. Era meio antiquado, assim, pra gente. Tico e Teco e DuckTales era bem legal. Enfim, pra terminar, já mencionamos muitos desenhos, mas não mencionamos tantos, cara. Tem Tartarugas Ninja, He-Man, coisas que a gente viu e deixou pro outro caso. Princesa Xirra. Ursinhos Carinhosos. Ursinhos Carinhosos. O pequeno Scooby-Doo. Enfim. Scooby-Doo, é verdade, adorava o Scooby-Doo. Vamos ter que terminar e deixar vai ter pro que ser uma série, tem que ser um segundo episódio com mais gente, talvez. Vamos terminar o podcast com uma batalha. Quem será vitorioso em desses determinadas escolhas? Não sei se vocês tiverem mais sugestões, por favor, me joguem pra mim. Eu vou pelas sugestões da Camis, que criou o quadro. E tentar responder o mais brevemente possível, hein? Sem teses de. Exato, só falar o nome, talvez. Flintstones ou Jetsons? Jetsons. Eu diria que é Flintstones, cara. Jetsons. Flintstones. Empate. Empatou, desempate aí, público. Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco? Dragon Ball. Tchala. Pokémon ou Digimon? Digimon. Ai. Pokémon, sem dúvida. Pokémon é legal de jogar, Digimon é legal de ver. Eu acho que eu vou com Digimon. Faz muito tempo que eu não vejo Digimon, mas acho que se eu visse hoje eu ia gostar mais de Digimon. Chora. Sakura Card Captors ou... Sakura. Ou Sailor Moon. Sakura. Eu e meu irmão e o Kito dizemos Sakura. Eu acho que Sakura era mais legal. Eu me abstém, então desculpa Sailor Moon. Tiny Toons ou Animaniacs? Eu acho que Tiny Toons, mas eu falei que Animaniacs era o... era bem pesado, era bem pesado. Eu não lembro especificamente com o que era o quê, mas eu acho que eu gostava mais de Hanna-Barbera, então o que tiver mais a ver com isso... Tiny Toons? É. Tiny Toons. Acho que se eu visse hoje eu ia gostar mais de Animaniacs. Laboratório de Dexter ou Meninas Superpoderosas, que são do mesmo criador. Putz, essa é uma boa. Não, melhor. Samurai Jack ou Laboratório de Dexter? Samurai Jack. Eu não vi a Samurai Jack, então Laboratório de Dexter. Laboratório de Dexter sempre. Também. Samurai Jack... Era do caralho. É que também os dois são do mesmo criador, porque não sabe. Alguém tem mais uma ideia? Freakazoid ou Simpsons? Eu voto em Freakazoid. Freakazoid. Eu acho que vou de Freakazoid pela nostalgia. Bom, e meu voto não faz diferença. Então. Aliás, na verdade, eu fiz essa categoria mais porque é uma categoria Vitor, né? Mas na minha cabeça, o concorrente, entre aspas, de Freakazoid era o desenho do Máscara, vocês lembram? Nossa, pode crer. Então. Eu lembro mais do que o Freakazoid. Eu odiava. Era bem ruinzinho, né? Porque, tipo, e ainda na época saiu o filme live action do Máscara, que era o Jim Carrey. Tudo, cara, eu detesto tudo que o Jim Carrey toca. Nossa, cara. Ah, eu realmente não amava muito os filmes de comédia, mas eu confesso que A Vida de Truman... Show de Truman. Show da vida. Brilha Eterna de uma Mente Sem Lembranças. Brilha Eterna é maravilhoso. Número 23 não é uma bosta. Número 23 não é uma bosta. Mas cara, ele... The Majestic. Como comediante, eu... Cara, eu não sei. Não sei se ele... Qual foi o filme que ele é Deus mesmo? Eu esqueci. Todo Poderoso. O Todo Poderoso é legal. Quentinho ou Asterix? Nossa. Eu acho que eu votaria em Asterix, que é o que ficou mais marcado pra mim. Fico dividida, mas tenho que dizer Tintim. Tintim. Eu acho que é Tintim. Um duelo de loiros e Jones. Johnny Bravo ou Johnny Quest? Johnny Bravo. Johnny Quest. Johnny Quest. Johnny Bravo. Alguém desempate. Tá faltando aqui um quinto elemento aqui pra nossa mesa. É velocidade do som ou velocidade da luz? É. Cavaleiro de ouro, cavaleiro de bronze. Porque aparentemente pra Cavaleiros do Zodíaco são coisas comparáveis. Batman ou X-Men? Batman. X-Men. All the way. X-Men all the way. Batman. Macumba. Batman ou Homem-Aranha? Batman. Vai Homem-Aranha. Legal, galera. Eu tô representando a Marvel. Mas não é pelo Homem-Aranha, é mais pelo porque o desenho era melhor, realmente. Não, Homem-Aranha era tão legal. Não, era legal, mas o Batman era melhor. Eu colocaria o Batman acima de qualquer coisa, em qualquer momento. Ui. Nossa, que declaração. Quem tá acima, Batman ou sua namorada? Meu namorado. Nossa, ele demorou, cara. Demorou muito. Demorou, né? Vamos contar quantos segundos. Não, mas são coisas que você não põe. Não dá pra agora foi a justificativa. Uma família da pesada, o Simpsons. Acho que Simpsons, mesmo eu gostando de Family Guy. Os Simpsons. Acho que Simpsons, mas eu não me ligo muito nesses desenhos. É, acho que pela nostalgia Simpsons, mas eu vi pouco de Family Guy também. Space Ghost ou Homem-Pássaro? É. Harvey ou Advogado. Harvey ou Advogado. Pra mim não... Lendas do Templo Perdido. É, pra mim... Bom, mais alguma sugestão? Ninguém tem? E você, ouvinte, caso você tenha alguma sugestão de batalha que queira mandar pra gente, caso você tenha algum desenho que você curtia muito que a gente não mencionou ou mencionou por alto, por favor, compartilhe com a gente pelo nosso e-mail, shuffle@nerdman.com.br, na nossa página no Facebook, facebook.com/nerdman.br, ou no Twitter, @nerdman_br. Eu sou Vitor Ferreira. Eu sou Camila Mamed e a culpa é da Uni. Eu fui Vitor Camilo. Eu sou o Goku. Não, eu sou o Rodrigo Trindade. Ah, meu Deus. Tchau, galera. Meu compromisso é sempre vencer. Baby, she's a stupid bitch. Hey, come on, this bitch. This bitch, she's a stupid bitch.